O povo tá se matando lá embaixo. Normal. Cadê? Cadê? Eu não criei uma playlist de músicas de introdução? Que sacanagem. Vou embaralhar de novo. Só pra passar o tempo. Tô só embaralhando porque eu não sei onde é que, se o pessoal tava com cartas na sessão passada, se eles colocaram em cima e embaixo. Mania de... jogador de card game fica embaralhando o deck. Eu tenho saudade, mano, da época que eu jogava Pokémon. Pokémon e o... o World of Warcraft. Tô lembrando disso hoje, na hora que estão chegando aqui. Eu vi que eu tenho todos meus decks de... do... Warcraft. Do WoW em casa, mano. Eu tenho meu lá também. Eu não tenho um deckzinho OP pra pegar, pra fazer a raid que a gente nunca conseguiu fazer. A grandona, Black Temple. Né? Black Temple. A Black Temple. Fora que o deck é um pacto. Ninguém tinha deck de Frost, né? Falei, ah, vou montar um deck Frost. Montei, pá, o deck perfeitinho. Vamos lá, galera, para de jogar. Falei, ah, isso é ferrado. Bom. Repeteco da última semana, então. Combate. Combate. Não, combate não. Vocês foram recebidos pelo... dentro do Palácio do Neron, pelo Berrerite Vermelho. Conversaram com a árvore na entrada pro palácio. Tentaram conversar com a árvore, né? Foi bem estranho. E a árvore cuspiu um fruto-olho que vocês pegaram, tá com a cera, o fruto-olho, que ele fica piscando... uma pra sim, duas pra não. Três pra talvez. Três pra talvez. E pra não ser é quatro. Cada vez que vocês falam, perguntam as coisas pra eles. Quando vocês têm que perguntar uma coisa idiota pro olhinho. Okay. Ele vai fazer assim, ó. entraram no palácio, foram recebidos pelo... aquele cabecinha, né? Esse cabecinha tosco aí. Também conhecido como Berrerite Vermelho. Uhum. Que falou, ó. Vocês venham comigo... que o Lord Neron aguarda o Murin. Esse é o pai do Murin? Esse é o pai do Murin. Caralho, Murin, tá pequeno perto do seu pai, hein, fogo. Só crescer, hein? Toma o Murin, cachorrão. Assim. E aí ele falou, ó. E eu vou levar vocês até o tesouro do meu mestre, vou levar vocês até o berçário. Ah, berçário? É, vocês não vieram aqui por causa dos filhos do Murin? Então, vou levar vocês até o berçário, venham comigo. E aí desceu... com vocês, né? Pro tal do berçário, enquanto que o Murin subiu, vocês se dividiram, né? Uhum. Um desceu a pirâmide, outro subiu a pirâmide. Né? No corredor, o Murin encontrou com o pai dele, esse bicho grande aí, armado com uma espada muito louca. Né? Vocês viram a imagem no grupo? O personagem é clássico do Final Fantasy. A espada dele, cada porrada que ele dava no Murin, a espada se modifica numa arma diferente. Pra atacar ele de formas distintas. E na hora que ele ia empalar o Murin, ele olhou nos olhos do Murin, fez contato visual e travou ali, congelou. Congelou. E aí isso deu margem pro Murin revidar os ataques e debulhar ele em machadadas. Enquanto isso, lá embaixo, o Berrerite Vermelho virou pra vocês e falou, ó, fala um negócio pra mim, que é essas marquinhas aí de vocês? Porque quando vocês entraram no palácio, as marcas de todas as fontes começaram a brilhar. O que essas marquinhas aí? Ah, é uns negócios que a gente pegou aí, blá blá. Ah, mas onde? Ah, e vocês ficaram enrolando ele. E aí ele falou, tá, me conta o que é isso que eu explico pra vocês uma coisa. Aí vocês deram alguma informação vaga pra ele e ele abriu... vocês estão num corredor agora, cheio de portas. Ele abriu uma porta e dentro dessa porta tem uma sala, que é uma sala vazia, que lembra muito o plano do templo lá onde vocês treinaram. Né, não tem chão, não tem teto, não tem nada. Mas lá dentro vocês veem, como se tivesse gravado numa parede, tá a runa da energia brilhando, vívida. Quando vocês se aproximam, as runas dos seus corpos ficam mais ainda brilhantes, ainda mais. E ele tá usando isso daí de alguma forma pra atacar vocês. A Toph foi, tentou puxar poder daquilo, a Lisbeth também, né, pra tentar melhorar o combate. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante foi que quando vocês chegaram no salão principal, salão de recepção do Palácio do Neron, vocês viram um jogo de xadrez montado, prontinho para se jogar, com a exceção de que algumas peças estavam faltando. Que peças que estavam faltando? Falta dois bispos, um cavalo, uma torre, o rei e a dama. E um peão branco que a Ciri mexeu. E eu mexi, não quer dizer que tá faltando. Ok. Ele tá lá, mas tá posicionado diferente. É. Isso aí. El jogo de xadrez. Até agora nós não vemos sentido nesse bagulho aí, mas... Bom, o combate contra o Beherite foi bizarro, porque ele, quando enfrentou o Greal a primeira vez, ele, numa rodada só, ele fez 3 magias de uma vez. Uhum. E agora ele chegou a fazer contra vocês 4 magias, 5 magias, até 6 ele já fez, né? Sei lá. Ou seja, ele faz, é um canhão de magias. E... vocês notaram alguma coisa diferente nas magias dele? Eu notei que ele piscou em azul. Sim, ele piscou. Teve um momento que ele soltou uma magia e ele piscou em azul. No momento que ele fez uma contramágica em vocês. Foi o momento em que ele piscou em azul. Ah, faz sentido. Faz sentido? Faz. Tá bom. Porque clérigo não tem contramágica. Clérigo não tem contramágica? E clérigo tem chuva de meteoros? Menos ainda. Parece que ele não é clérigo. Ah, ele é. Esse aqui é o corredor onde vocês estão. E aqui? Esse clérigo pode ser diferente. Ele pode ter essas coisas. Ele pode ser muito clássico. Tem a portinha. Tá aqui assim, você tá aqui assim, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, a Toff e a Lisbeth lá pra dentro. Se quiser colocar as miniaturas aí só pra situar. E aqui, corredorzão que se estende pelo dobro desse comprimento. E lá no fundão, põe o banho do outro lado de lá, sim. Lá no fundo do corredor tem uma porta. Tem mais porta aqui, assim, ó. Vocês obviamente não vão abrir porque não tem nada. Tá. E isso embaixo. Enquanto isso, do lado de cima, tá o Morin e o pai dele, os dois frente a frente. E o pai dele acaba de perder o braço. Já era. Você é para devorpar o cara? Já era, não. Aqui, ó. A escada que desce. Habilidade nova, vai virar mortal. Basicamente é isso. Ok. Então, bem-vindos à 231ª sessão de Jornada de Sangria. Ou quase isso. 231 sessões de jogo. Bom. E a última, talvez, né? E a última, provavelmente a última, né? Porque. Por que não, né? Porque o Carpes vai cair lá e eu aqui. Sim. Manda no grupo já, galerinha. Sinto muito, mas. Essa será a última aventura por falta de jogadores. É. Bom, vamos lá. Bora. Grial não tá, Celerim não tá, Beherite vermelho, Ciro. Ih, já vou chegar me fodendo, né? Vai chegar apanhando. Você não tem mais nenhuma coisinha pra falar, não, pra explicar, aqui pra introduzir. Aqui o Brad chega pra me ajudar. Eu quero meu ponteiro, como eu vou precisar hoje. Beherite vermelho, o que, que ele faz? Ponteroico. Ah, é ponto heróico, é verdade. Ele ia receber 10 ponteiros. Foi o que eu disse, eu quero meu ponto heróico que eu vou precisar hoje. Aí, dois? Vou ser justo. Ok. Ele vai precisar de dois da prova. Na verdade, o grupo são 3 pessoas, são 6 pessoas, né? Interessante. Ela vai se fuder muito hoje, cara. Ah. O cara deu 3 pontos heróicos pra nós. Então o que que acontece? Beherite vermelho, ele vê a Toff às costas dele, a Lisbeth também, né, atacando ele, o Celerim numa ponta, o Grial na outra, de frente pra você, Ciri. Ele faz assim, desgraçados. Faz assim com as duas mãos. Quando ele faz isso, ele pisca, e você vê ele piscar vermelho e azul ao mesmo tempo. Como ao mesmo tempo? Metadinha? É uma coisa difícil de você descrever. Tá? Mas você vê, ele pisca vermelho e ele pisca azul. Como se as duas cores elas se alternassem, mas ao mesmo tempo como se elas coexistissem. Se elas dividissem o mesmo espaço, violando todas as leis da física. Como se fosse dois... Tá? Você vê, piscando em azul e vermelho. Mas é possível? Ou ele pisca em azul, ou ele pisca em vermelho, um depois do outro. Não, mas você vê piscando as duas cores ao mesmo tempo. Uhum. Tá? Quando ele faz assim e dá aquele, aquela piscada, vê uma onda avassaladora de energia, tá? Puxada de dentro do corredor, de dentro da sala onde está a onda de energia, e ele expande aquela onda de energia por todos os lados, tá? E vai atingindo um por um todos vocês ali. É, você pode jogar um saving throw de constituição. É magia? Não é magia. A de CD é 48. Ah. Acho que não ajuda, né? Por isso que a Rússia ainda viu um épico. Sugiro que você passe. Obrigado pela sugestão que eu imaginava. Tem que saber se ela tem ponto pra tudo isso, né? Eu sei que tem. Caralho! Porra! Cusona, hein? Tá, Sire. Oi. Aquela onda vem por cima de todos vocês. Você sente que aquilo ali vai dar uma merda muito grande. Mas não dá sequer tempo de você avisar os seus companheiros. Quando aquela onda passa por você, né? Você sente assim cansaço. Você sente como se suas energias fossem drenadas de você. Tá? Mas ao mesmo tempo você recupera seu fôlego, se concentra na sua energia vital e resiste bravamente. Ao passo que você olha ao redor e você vê todos os seus colegas sucumbindo a essa energia. Você vê aquilo passando pelo Griel, tá? O arco dele brilhando majestoso, o arco apaga, perde o brilho. A tiara do Griel perde o brilho. Momentaneamente as runas no corpo do Griel perdem o brilho. E os olhos do Griel perdem o brilho. E o Griel ele pende pra frente assim. E aí ele fica estático, flutuando como se estivesse num local sem gravidade. Que isso? A mesma coisa acontece com a Toph, que tá lá dentro da sala, vai na direção dela, ela tenta se proteger, não dá tempo. Bate nela assim e desliga a Toph. E a Toph fica flutuando lá. A Lisbeth vai pra tentar atacar com a espada, revidar com a espada. A espada dela emitindo aquela, aquele brilho, ao mesmo tempo aquela aura necromântica e as chamas, né? Todas essas auras são suprimidas e desaparecem. O brilho nos olhos da Lisbeth também some. E a Lisbeth, ela apaga, ela desmaia e fica flutuando como se estivesse num ambiente sem gravidade. Mas dá pra tentar saber o que que é isso? Dá, dá pra tentar. O Celerim também vem aquela onda e ele passa por ele. E aí você ainda vê, né? Na hora que a onda passa, os raios que estavam coruscando ao redor do corpo do Celerim, né? Eles sendo levados junto com essa onda, o Celerim apagando e ficando flutuando lá também. Joga arcana ou intuição. Então, sugiro que passe. Agora é assim, agora eu não tenho vergonha de jogar com calculadora. Cadê a pranchetinha com calculadora? Eu não sei. 50. Caraca. Ok. Você vê que ele usou a runa da energia pra neutralizar a energia de todos. Todos os seus companheiros, eles tiveram todas as suas energias canceladas, bloqueadas pelo poder da runa da energia. Caralho. Sim. Porra, todo mundo ficou fadigado. Como se fosse isso. Literalmente, quando você tem um item mágico como o machado do Murren, que é um comando, o machado ele se aciona e se acende, é como se o Berrerite Vermelho, com o poder da runa da energia, ele tivesse desligado, desativado todos ali na sala, menos você. Que veio hoje. Assim, eu acho assim, se o caso Brad vem, o Brad, eu acho que você devia ter deixado ele meio que em off. Não, o Brad aí, ele faz um teste na hora que ele chegar pra ver se ele volta. É, todos eles vão ter direito a refazer o teste no início do turno e ele tá falando em todos até chegar. Não sei se ele... Ok. Ok. Eu dou uma risadinha nervosa. Você dá uma risadinha nervosa? É, tipo... Muito bom, Cire, muito bom. Okay. Eu acho que vai precisar dos meus contenantes também, viu? Só deixa o meu comigo, porque eu só tô enfrentando um. Você tá enfrentando... Algo bem pior, parece, né, Carlos? Você tá enfrentando um que tem um bagulho... É, que vai é poderoso em volta dele, tá que dá poder fudida. Pra ele. Vai me foder. Se fosse ver melhor, você tá com o restante do grupo aí de ser, né? Então o certo é você tá com os contenantes do restante. Vou ficar com... Se eu precisar, eu pego. Por enquanto eu vou ficar. Tranquilo. Ei. Não. Não, eu vou deixar aqui. Caso não é preciso, né? Isso, caso não. Ô, oh, caramba! Amor. Nesses livros que você tem, algum deles tem o cajado do tempo? Talvez no livro do mestre. A gente tem esse cajado? Eu tenho. A pergunta é, o que você não tem? A gente é muita gente, cara. Não, tô falando a gente, questão do grupo. Não, o grupo não tem, eu tenho. Eu esqueço que você é o grupo, mas não é o grupo. É. Você faz parte do grupo, mas ao mesmo tempo você não faz parte do grupo. Exato, eu faço parte do grupo até as pessoas quererem os meus itens. Eu não vou querer o seu item, só por curiosidade. Ah, eu posso talvez te emprestar a adaga que eu ganhei. Ok. A pergunta te emprestar curiosa, a adaga que eu ganhei. Mas é... Aquela pergunta curiosa, assim, sabe? Só uma curiosidade mesmo. Não sou... Também não ia fazer muito sentido eu estar com esse item. Mas a adaga você quer? Nem sei o que é adaga. Batatinha você quer? Ah, isso aí é óbvio, né? Mas eu não vou precisar, eu não vou querer matar ela com a adaga, eu não vou querer usar o item. Você não vai querer usar o item pra matar ele? Não. Eu acho que vai precisar, Carlos. Bom, Cere, ele não faz isso aí. Não, tudo bem, eu tô só procurando o cajado aqui porque eu não sei e... Tá legal. Eu acho que eu vou precisar dele. Ele mandou uma onda de energia debilitante em todos vocês. Olha que legal. E estranho, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele pisca vermelho e azul ao mesmo tempo. Eu acho que isso aí não é um só, mano. Então, eu também acho que ele é dois. Eu consigo fazer um teste pra tentar entender isso, amor? Acho que ele é duas entidades em uma. O que é? O que ele tá piscando aí? O que ele tá piscando? É, o que, que é esse piscar dois? Ele pode ser dois em um? Joga intuição 50. 50? A única 20. Forma que você não tem conhecimento pra isso. Ô, louco! Vivi com nada! Ô, oh, tem um puta conhecimento, velho! Tem gente que vive com tudo e não e sabe mais não sabe você. De nada? Palhaço. Não sabe de nada. Então é porque você viveu com nada que você vai saber de tudo. Andei pelo universo aí. Afora. Porque é a intuição, né? A meu 7 é baixa. Pela glória de Neron, chama sagrada! Dá 34. Ué. E ele faz uma chama sagrada em você, Cê. Mas assim, ó. Mas tá vendo, ele tem. Lendário, passei. Uma não. Três chamas sagradas. Amor, se eu não sou imune à magia, vai me afetar isso aí? Não é magia, é habilidade, né? Sagrada é uma magia. Então, três chamas sagradas em você, verdade. Você tá de forma de elemental de magia, né? Ah, tô achando okay. Que é um pequeno... Surge aquele ala assim. Ele olha assim você. Não, eu quero dar uma de simulation. Ah, então vai. Eu quero. Parece. Fingir que me atingiu, que doeu. Ok. Joga seu teste blefar, então. Enganation é. Como é que é? Deception. Deception. Eu vou ter que fazer uma intuição pra ele. Puta enganação? Que pariu. Eu acho que é enganação. Intuição tem bastante. É, eu não. Peraí, deixa eu ver aqui. Uma besteira. Não tá muito bom não pro nosso nível. Não? Não. Eu dei jogar dado no tabuleiro, eu gosto de jogar no destro. É verdade, você pode jogar num dado também, que se eu tenho vantagem. Ah, pra mim, filho. Ok, 16 mais 35. Você tirou 12. Ah, vai tomar no seu cu. Mal educada. Passou mesmo. Mal educada. Passou. Passei? Mais 35. Minha sabedoria é alta. Mais 35. Ih, minha sabedoria Peraí, deixa eu ver. Não, não, tô falando besteira, mais 20. Mais 20. Não, mais 35. É quanto? Então 16 com 20, 36. Você foi por um, ele passou. Por dois. Ganhei ainda assim? Pensando no seu jogo. Você não tirou 13 no, na vantagem, caramba? Então, 13 mais 20. Não, 14, né? Porque o meu outro dado era 14. Você tem mais 20 também? Eu tenho mais 20. Então, o meu 14 e o seu 16, 2 pontos. Então, tô vendo se eu adiciono alguma coisa. Eu acho que eu posso. Adicionar 3 pra ganhar. Ué, você tá assistido, tem o bagulho lá do... Igual do... Do Bardo lá, que você adiciona... Nossa, Juca, achei que você fosse falar do Batman. Eu posso aqui... adicionar 2D4, eu posso tentar uns 2D4 aí. Usa, parceiro, usa alguma coisa lendária dele ali. Não, eu quero forçar ele a achar que ele tá me ganhando, entendeu? Que ele pode lançar magia em mim à vontade, que vai funcionar. É, talvez eu possa usar alguma outra coisa pra não cair nisso aí, né? Mais 7. Mais 7. Mais 7? É. Filha da mãe. Vou gastar um ponteiro aqui pra rerolar. Aí você que sabe. Aí você tá forçando ele a fazer alguma coisa. É, sem intenção. É, mas contra ele gastar. É 41 meu, então. Tirei um 16 no dado. Vou gastar um ponto heróico. Vou recolar. Vai jogar e tira 2-1. 12. Falhou, né? Falhou. Tá. Ele faz chama sagrada! Que ele sai você. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu não tô no local, vou ficar quietinho. Ele fala pra você: desgraçada, frite pela glória de Neron. Ele vem e se desloca aqui assim, ó. Se desloca aqui assim. Caralho, o cara usa 50 magia? Sim. O cara usa uma habilidade. Eu vou pedir que eu também assim, Neron não é nada, cara, isso não é nada. Chama sagrada, e gaveta o poder magia dele não me atingirá. E finge que eu tô tipo... Então você tá cancelando o seu fingimento. Por quê? Não posso falar se eu cancelar. Tá. O poder dele não me atingirá. Ai, ai, não me atingirá. Ai, mas tá te atingindo ou não tá? Palhaço. Vê se desloca pra lá. E ele mete 3 mísseis mágicos em você. Não vai funcionar, né? É, eu sou imune à magia. Você é imune, né? Tá, ok. Ele mete os 3 mísseis mágicos. Ai, tô esquecendo um detalhe. Tá. Ele mete os 3 mísseis mágicos em você. Pode jogar o meu de simulação. Pode jogar sua simulação. Os mísseis mágicos vão indo, vão atingindo você. 16 mais 20. 36. Opa, um 19. Ele tem mais 20 também. É um soldado. 39. É, você tem que tirar desse aqui pra baixo. Os mísseis mágicos vão até você, eles passam por você, ficam ali tentando atingir alguma coisa, né? Obviamente não funciona. Não, eu sou corpóreo. Não sei se eu sou corpóreo ou se eu sou incorpóreo. Então não sei se o míssel mágico atingiria numa situação dessa. Eu acho que sim, porque é uma criatura, né? Ele... Sei lá. É, ok. Atinge você. É porque você ainda, as pessoas não conseguem me bater. Sim. Então, sim. Atinge você, só que eles não explodem. Né? Quando eles te atingem, eles são apenas dissipados. Como se você jogasse uma pedra num lago, né? E ao invés de espirrar água pra cima, o lago só absorvesse a pedra. Ele olha pra aquilo e fala: filha da puta. Nossa, nem conheceu minha mãe. Com respeito. Cale-se, vadia. Eu vou acabar com você de outra forma. Cale-se o quê? Vadia. O quê? Vadia. O quê? Vadia. Matei ele agora. Tá surda? Não, fica legal se você repetir igual uma batata aí. Bom, e aí ele começa a fazer alguns outros gestos mágicos. Eu falei assim, mas você não vai acabar não? Ele começa a fazer uns gestos mágicos. Ele tá preparando uma outra magia que ele vai conjurar no próximo turno dele, que não vai ser agora, óbvio. Ok. Você pode tentar descobrir que magia que é. Posso antes dele lançar? Pode. É, pelos gestos seria intenso. 19. Cinquenta e um? Uhum. Tá bom, Siri. Ele tá fazendo 6 magias diferentes. 6? 6. Os gestos que ele tá fazendo são muito rápidos. Ao mesmo tempo que ele vai. E gesticulando e vociferando a magia, murmurando o feitiço. Você nota que ele tá fazendo ao mesmo tempo 6 feitiços. Enquanto ele vai fazendo isso rapidamente, você vai vendo ele piscando. Vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, verzu, armelho. E ele fica piscando assim o tempo todo. Tem dois. Não, pode ter 3 ou 4. Tem dois, porque eu acho que ele tá. Cada um faz 3 magias. Por isso que ele vai fazer 6 magias, mas eu sei quais são as magias? Sabe. Eu acho que tem 3, tem mais de 2, tem mais de 2. Ó. Eu acho que ali. Tem 2, porque eu acho que são os bispos do tabuleiro. As magias são. Os bispos, ele é clérigo. As magias deles são. Guiding Bolt, Espirro Ácido, Acid Splash. O que é Guiding Bolt? É o Raio Guiador, uma magia de clérigo. Espirro Ácido, Raio de Fogo, Raio de Gelo. 1, 2, 3, 4, ok. Raio do Enfraquecimento. E Onda Trovejante. Ele vai mandar tudo isso em você ao mesmo tempo. Ele quer saber o que, que me atinge e o que, que não o me cavalo atinge. Cavalo e uma torre. Eu acho que é 4. Exato. Cavalo e uma torre também. Eu acho que não. Eu acho que é 4. Bom. É 4, 2 magias. Aí é você. Aí sou eu? Sim. Beleza, então eu vou. Eu posso, se eu querendo ou não, se eu der um dano considerável nele, pode perder a concentração nessas magias. Mas na verdade ele não estaria concentrado, né? Então ele não tá fazendo dele já. Pô, eu te dei um boi pra você saber o que o cara vai fazer. Vai ficar de miserinha comigo? Pode fazer aí, pode dar um dano considerável. Ele vai passar no teste de concentração. Não, é porque eu achei que tipo ele conseguiria fazer 6 magias porque ele tá se concentrando desde já, entendeu? Uhum. É isso que eu entendi. É isso, ele faz 6 magias porque ele é roubado. Roubado não, porque é 4 em 1. Quatrinho. É 4 em 1. Não, 2 em 1. É 4 ou 3, mano? Eu tô com essa concepção ainda. Então vamos lá. Vamos lá, Siri. Já que as minhas runas estão potencializadas ali, eu vou testar elas. Vamos ver o que eu consigo. Não, primeiro de tudo, minto. Eu já fiz o Dispel. Não, eu fiz o Desintegrar, né? Runa da compreensão, e vou fazer o Dispel no. Tem alguma coisa ao redor, ele tá com o santuário. Tava com o santuário, né? Ele tá com você, perdeu. Mas ele tem mais coisa que eu lembro. Santuário, é que ele tava com o globo de vulnerabilidade e tava com. Não, não é campo de magia, muralha de energia. Muralha de energia eu já desfiz. Já desfiz. Então ele tá com o globo de invulnerabilidade agora e o santuário não tá mais afetando. Não tá mais afetando, né? Então eu vou fazer um dispel nele. Uhum. De nível maior, imagino, né? Tem que ser. Porque senão não funciona, né? É. Então vou fazer um dispel nível maior nele. Que nível? O globo de vulnerabilidade tem que ser maior que 6 ou maior que 5. O globo de vulnerabilidade acho que é 6º nível, né? Eu faço de 6º, não tem problema. Aí se eu precisar jogar, você só fala. Isso tem que ser de nível da magia pra jogar teste, nível maior pra jogar não, teste. Não, é porque aí se for maior do que o nível que eu tô lançando, eu jogo teste. Deixa eu achar o globo aqui. O super nível da magia. Como assim? Globo de vulnerabilidade, 6º nível. Você vai fazer com um slot de 6º nível? É. Ele vai jogar o Counter Spell, certo? Não sei se ele vai jogar. Não, você vai jogar o Counter Spell. Não, eu vou jogar Dissipar Magia. Ah, Dissipar Magia. Tá, joga o teste. Teste? Uhum. Sua sabedoria. Dificuldade é 10 mais nível da magia. Qual que é a dificuldade? 19. Fácil, né? 24. Tá! É, eu tenho mais 12 de sabedoria. Tá, ok. Quando você faz, você dispersa o globo de invulnerabilidade dele. Olha pra você enquanto ele tá gesticulando ainda. Encara você com seriedade. E aí? Acabou a sua vez? Eu dou um sorrisinho. Qual que é o alcance dessas magias aí que eu sei que ele tá fazendo? Tem alguma que eu conseguiria sair do alcance? Raio Guiador, 120 pés. Tá. Não, mas ele não precisa saber disso. Espirro ácido 60 pés. Raio de fogo 120 pés. Raio de gelo 60 pés. Tipo, o cara só acha. Raio de enfraquecimento 60 pés. Missão mágico? aquele 20. E qual que era a outra? Onda Trovejante. Onda Trovejante é pessoal. Eu não tô vendo que você é, que você está sendo você tá um elemental, mas não sei se ele. Amor. Onda Trovejante é 4,5 metros, né? Amor. Tá, a magia mais longa é 36 metros e a mais curta é. Ô Jeff, olha a merda que ela vai fazer, Jeff. Eu vou fazer uma merda aqui. Olha a merda que ela vai fazer. Vou entrar nessa porta aqui. Ah. Que foi? Ele vai ter que pegar o outro bagulho pra desenhar, né? Ah! Um livro por que, que você traz um monte de livro? Porque ele conhece o grupo que nós tem. Principalmente a namorada dele. Eu só vou me esconder pro cara não lançar as magias em mim. Tá bom. Então, bota a salinha aí. Você é curiosa demais, filho. Não aguenta. Eu não tô entrando pra saber o que que tem. Existe uma grande diferença entre fugir de um ataque. Nós sabemos. Fala pra ela. É, a gente finge que sabe, né, Diego? Essa é a sala. Ok. Tá? Quando você entra, aqui assim você vê uma coisa que te chama a atenção. Não, eu vou fechar. Eu vou entrar e fechar a porta, Carlos. Deixa fechado aqui, por isso que eu só abri um pedacinho. Vamos pegar a caneta e fecha. Você vê uma coisa aí bizarra. Caraca. Vamos ver se você vai ficar aí na hora que você vê a coisa bizarra, né? Acho que não, tô no jeito. Peraí, vou puxar aqui pra eu descrever. Acho que eu vou correr pro outro lado. É, não tem mais porta, hein? Não tem mais porta. Eu só entrei, caralho. Eu só abri de novo e saí. Tchau. Tchau. Bom serviço. Pinguinzinho. Doce de leite. Então, só a única parte que tem, você vai sair aqui. Aí você vai parar teu turno, porque você não vai conseguir mais caminhar. Eu prefiro tomar nas magias do cara. Depende do que for isso aqui. Tomar, é. Né? Por isso que pra mim não fazia sentido você entrar aí. Tipo, meu, você não toma magia. Então, tipo... Mais que ele não saiba, ou você não quer que ele perceba tá. Isso... Siri. No chão. Tem uma poça. É um líquido transparente e viscoso. Tá formando uma poça no chão enorme. Cubo de gelo dormindo. Cubo de gelo e você vê que tem uma goteira que flui constantemente para essa poça, aumentando ela pouco a pouco. Tá? Essa goteira, quando você abre a porta, você vê uma goteira caindo assim do nada. Surge assim no ar. Pinga na poça. Tá? Quando você abre a porta, você vê aquela goteira, você te chama a atenção, você vê aquilo, e aí você vai fechar a porta, no momento que você vai fechar a porta, você vê que surgem mais 332 goteiras e começam a fluir ali pra poça. Tá, porra. 332, tão específico assim. Ah, você conta muito rápido. Não, mas é muito específico. Surgem muitas goteiras, é isso que eu quero dizer. Ah, ok, eu achei que era específico do número que você tava falando. Eu falei, caralho, que específico desse jeito. Quando você abre a porta, você escuta o berrerite. Não, essa porta não. E aí, quando você fecha a porta, né, você vê que a poça de gosma no chão começa a se mexer e se deslocar, assim como se estivesse escorrendo lentamente na sua direção. Você vê que ela começa a ondular e começa a essas ondulações começam a se elevar, tomando forma como se alguém enfiasse uma mão por debaixo de um lençol e fosse com essa mão na sua direção. Você ainda tem ações? Eu acho que eu ainda tenho um pouco de movimento. Uma bonus action. Eu posso falar. Eu falo assim, o que, que é isso? Eu pergunto pro Berrerente, o que, que é isso, Berrerente? É a sua ruína. Eu teleporto lá pra fora, não é não. Vai teleportar pra fora? Você não tem ação pra isso? É bônus. Ah, ok. Só que eu... Você vai lá pra fora? Eu tô pensando, mas não sei se é uma boa ideia. E aí? Acho melhor tomar as magias do Berrerito do que lutar com esse bicho aí. Tá bom. Mas, não, primeiro, vamos lá, eu sei o que é isso. Vamos lá, de todo conhecimento que eu tenho, eu sei o que é isso. De todo conhecimento que você tem, você olha para aquilo e você reconhece. É uma criatura. Ok. É um limo. Então, é uma criatura é um tipo limo. É um Uzi. Mas de um tipo que você nunca viu, nem ouviu falar. O que, que eu sei de Uzis? Que eles são criaturas amorfas, sem mente, uhum, sem órgãos vitais, uhum, ou seja, imunocríticos e tudo mais. E você sabe que essas criaturas, elas se alimentam de seres vivos. Não, se alimentam, ok, normal. Ok. O que mais você quer? Gostaria de saber. Se eles são rancorosos. Se eles são rancorosos. Não, eles não têm sentimento. Que bom, vou teleportar lá pra fora. Vai teleportar pra fora? Ok. Com um teste de reflexos. Não tem reflexos. Então joga um save and throw de destreza. Já que a gente não fez a migração pra T20. Eu queria saber se ele estaria obedecendo alguém, né? Eles não têm mente, né? Então acho que não. Pataí? Não, Pataí é só o lugar que ele fica. Tá de boa. Destreza, né? Isso. Já joga junto um teste de percepção também. Uhum. 61. Esse foi reflexo. Reflexo não. Destreza. Destreza. Tirei um 20 natural da percepção. Olha, pega uma carta. Tá, Siri, quando você vê aquele negócio se ganhando vida, tomando vida, ficando fortalecido e avançando contra você, você se assusta e teleporta pra fora. No momento que você tá desaparecendo, você olha ao redor da sala e você vê uma sala maciça, sólida, feita única e exclusivamente de pedra. Sem qualquer brilho mágico. Você tá aqui, ó. Estranho. Sim. Foi sua vez? Foi. Então? Lisbeth? Ah, não tá. Então é a vez de Grodak, o pai de Morin. Ah, ele também não. Não sei se ele vai conseguir. Seu Papis deve fazer um save and throw de Constituição CD20 no início de cada um dos seus turnos para se recuperar. Então, vocês podem guardar essa carta aí porque eu vou passar fácil. Passei. Tem mais 15? Deve ter mais 20. Na verdade, eu tenho mais 31. Então, boa. Fácil, fácil, fácil. Você foi, desferiu inúmeras machadadas nele enquanto ele estava paralisado, né? E aí você bate no corpo dele, ele pisca, olha pra você. Morin, meu filho. Ele não completa a frase, ele fecha os olhos, abre os olhos de novo, e os olhos dele são puro ódio. E aí ele ergue a espada dele e golpeia você com a espada. Tá. Ah, ele tinha te atingido, né? Então agora ele te ataca com mais 44. Mas não dá de só. Tá vendo, Carpes? Quando você serve de drone, você tem que pegar esses poderes. Sabe que poder. Caramba. É esse? Não, dá pra saber. Você fala assim, 50 te acerta? Igual do meu pai. Ô, cacete. É 54. Cacete. Peraí, deixa eu lembrar aqui a habilidade. No bito, né, fio? Alma do caos. Ah, ok. Enquanto ele realiza ações ofensivas, beleza, bônus mantém. Tá. Ok, Morin. Ele ergue a espada, passa com a espada na sua direção, né? Ele faz isso, vem na sua direção aqui, passa com a espada, você desvia, a espada não te golpeia, ele para, vem e para nas suas costas aqui. Quando ele para nas suas costas, ele ergue a espada pro alto e ela já se transformou num machado de guerra. E ele desce com o machado de guerra na sua cabeça. 13 mais 44, acho que acerta. São 57. Maravilha, 57. Machado de guerra. 12 D6 mais 23. Lá, lá. 3, 6, 9, 11, 12. Nossa, que lixo de rolada. 6, 9, 15, 27, 30, mais 23, 53. 53, 26. Toma então 26 de dano. Ok. Te acertou? Sim. Então agora ele te acerta com mais 49. Caralho. É. Ele dá aquela machadada em você, Murin. Aí ele faz isso, ó. Olha pra mim, né? Ele ergue o machado, bate com o machado em cima de você, nas suas costas, né? Puxa o machado enquanto ele se joga de lado assim, vira, para de frente, transforma numa lança, numa corrente, aliás, e joga a corrente na sua direção. Então ele faz isso, ó. Ele fica se movendo o tempo todo. E aí joga a corrente na sua direção pra tentar te laçar de novo. Agora ele tem mais 49 pra te acertar. Nossa, 53 te acerta? Não. Vou rolar um ponto, gastar um ponto heróico. Rodada da Tormenta, você tá me traindo, hein? O louco! É, se com 4 você não acerta, mas você acerta. 60 acerta? Né? Acerta, você errou por 1. Yeah. 60. Então ele joga a corrente em você, a corrente te laça. Cadê? Corrente com espinhos. 7d12. 2. 4. 6, 7. Ok. 9, 16, 23. 26 com 3, 29. 29. Cadê? Corrente, corrente, corrente, corrente, corrente. 29. Mais 23 também. 29 mais 23 são 40 e. 52 de dano. Isso é perfurante, que são os espinhos. Tá, peraí, 53. Tá. E aí, o que, que ele faz? Quando ele puxa a joga a corrente em você, ele te laça e puxa você na direção dele. Você pode jogar aí um teste. Deixa eu ver. Tem teste? É um teste resistido. É um teste resistido. É um... Pra resistir, é um save and throw. Um save and throw de força. Resistido com o teste dele. Baixei um rolador de dados. Hã? Baixei um rolador de dados. Ok, Heinen. Opa, D20 errado. Ah, toma no cu. Outro ponto heróico. Ah, agora sim. 12 mais 49. Sim, 61. Porra, mano. Nem tirando 20 eu passo, mano. Puxou? Puxou. Ok, puxei. Nem tirando 20 eu passo, eu tiro 20, eu vou pra 40. O cara tem mais 40. Ele puxa você com tudo na direção dele, Murin. Né? Ele laça você com a corrente assim. Dá aquele puxão, você tenta resistir, não dá, né? Ele puxa você com tudo. Quando ele puxa você com tudo na direção dele, né? Ele puxa a corrente pra trás, transforma a corrente numa laça montada. e vai na direção do seu peito. Vai pra lá. Quando ele vai na direção do seu peito, ele encara você friamente nos seus olhos. Ainda bem que você não é vampiro, hein, Carlos? Ulala! Nessa montada. Nossa, verdade, você é crítico, né? Então são 14 de 12 mais 46. É bom que eu só tomo de metade do tempo. Mesmo assim. Tá, 46, 55, 65, 76, 77, 88, 92. 92, né? Ok, 98 com 4, 102, 111, 111 com 6, 117, 124, 131, 138 pontos de dano perfurante mágico no meio do seu, da sua peitola. 138? 132. 132. Quando ele puxa você assim e ele usa a lança montada, é considerado uma investida montada, então o dano é dobrado. Por isso foi essa caralhada de dado. Foram os quatro ataques já dele? Espada, machado, corrente, lança montada. Ok. Beleza. Empala você com a lança, Murin. Né? Ele empala você com a lança, te joga de lado. Te joga de lado. E aí vem as suas costas de novo. Fica sempre te flanqueando. Flanqueando não. Sempre te atacando a traição. Então, só deixa eu fazer uma coisa aqui. Palhaço. Murin, joga um teste de percepção. Falhou! Reception. Bredão tá vindo. É, por favor, tô com 5, 20, 23. Foi o cara. Que susto! O que é os 23 aí? Percepção. Ah, percepção. Não sei se eu falei, né? Às vezes eu passei. Ok, não. Vai aqui, né? Você consegue perceber isso, é de boa, tá? Na hora que ele te empala, você escuta o som da lança partindo seus ossos, partindo seu osso externo dentro do seu corpo, né? Rasgando, né? Na hora que ele te joga de lado, você vai tombando assim, cambaleando, golfando seu próprio sangue, ele se desloca velozmente para suas costas. Quando ele se desloca velozmente, você ouve um som conhecido e você acha muito estranho. Você escuta o som de cascos de cavalos. Como se ele tivesse montado. Sim, como se ele tivesse montado, mas ele não está montado. Uhum. Ele se desloca muito rápido, como se ele tivesse realmente montado num cavalo. Você, Maureen. Beleza, Jeff, vou ativar. Só tô vendo aqui se é turno ou se é ativação normal, mas acho que é ativação normal dela. Vixe. Habilidade, ela não é negócio de turno. Tá. Vou ativar. Como a gente está corpo a corpo, eu vou virar de frente para ele. Vou ativar a aura infernal primordial. Certo? Com ação bônus, eu vou usar a marca da maldição nele. Certo? Tô usando a marca da maldição nele. Tá? Então a CD dele vai diminuir uma vez por turno. E a concentração. Então se eu perder a concentração. Certo. Mas eu posso ativá-lo. Tá? Com aqui. Turno. 24 menos 24 de dano mais 36 a cada turno. Aumento de cadinho. Tá, depois a gente vê se pode tomar o dano da primordial. Comprei errado. E assim, Jeff, por mais que ele tenha, tipo, pra mim foi indiferente eu tô olhando com indiferença pra ele todos os ataques que ele me dá. Certo. Eu, tipo, não tô ressentindo e também tô meio que, tipo... Mais que eu demonstre ali na hora da pancada, uhum. mas eu tô segurando a expressão como de dor... Como um robô. Pra não, tipo, uhum. mostrar fraqueza ali no momento. Ele tá da mesma forma com você, mãe. Saúde! Não esqueci de fazer ação lendária. Ele está da mesma forma com você. Ele parece robótico. Os ataques seus parecem não afetar ele. Ele não demonstra sentir dor. Ele tá. parece simplesmente uma máquina de combate. Como se fosse um golem lutando contra você. Tá, peraí, só deixa eu ver o que eu posso ver. A gente vai precisar usar isso de novo. Na próxima sessão já tá marcado como é que tava. Acho que eu vou acender a luz, o que vocês acham? Pode ser. Vamos usar. Tá. Quando realizar uma jogada de ataque com uma arma contra uma criatura, você pode gastar um dado de superioridade para adicionar uma jogada. Você pode usar. Esse lance da corrente é muito legal, né? Realizar a jogada de ataque. Tá, você deixou. Cadê a manobra de desarme? E aí, Murem? Tá, vou atacar ele, mas vou usar a manobra de desarme. Ah, é, você passou um teto por cima. Ah, falei do cavalo, né? Falou. Só tô tentando achar que é manobra de desarme. Que é isso? É um aplicativo que eu achei mó legal. Aqui, ó, vou fazer o manobra do ataque desarmante. Ataque desarmante. Então, quando você atinge a criatura, se atinge ela, né? Você pode gastar um dado de prioridade. Então vamos lá. Vamos usar o. Os ataques dele é tudo com vantagem, né, Adão? Acho que sim. Sim. Então, não é tudo com vantagem, não. Não dá, não. Porra, mano. 12 mais. 42, acerta? Que 42? Acho que é só crítico não. que acerta aí, pelo visto. Defesa 46. Tá, tá o segundo ataque. Caraca, que dados legais. Errou também. Ih, tá só crítico. ?46 você não acerta? Eu tenho mais 30 de bônus. Sério? Então 16 ou mais. É, eu tirei 10 no dado. É que você falou só crítico? É. Eu falei, caralho, dá uma coisa errada, né? Tem mais quanto de bônus? Mais 30 de bônus, tem que tirar 16 ou mais. É. Pensando em. É, não tá tão difícil. Rerolar o dado aqui. Faz no descuidado, vai com vontade. Eu tô fazendo isso. Você pode fazer sempre o descuidado ou não? Sim. Todo turno? Todo turno. Ah, então vamos fazer. Aumenta a chance já. Sim. E vou usar um ponto heróico aqui e vou. Ah. Fazer os ataques. É, fazer um ataque, né? É. Acertei. 17, viu? 17. Ataque então, com ataque desarmante, viu, Jeff? Ataque desarmante, tá, vamos lá. Você vai causar dano, né? É, quando você atingir a criatura, o ataque com arma, você pode gastar um dado de prioridade e tentar desarmar. Para tentar desarmar o alvo, forçando a derrubar um item. A sua escolha que ele esteja empunhando. Você adiciona um dado de prioridade à jogada de dano. Então, realizando testes de resistência de força, se fracassar, ele derrubará o objeto escolhido, o objeto cai aos pés dele. Tá, só que aqui não tá marcando qual dado que é, eu não sei se é o D6 ou se é o... Quais são os seus dados de superioridade? Então, acho que é... Tem, lembra tem que eu poder ofereci aqui, pra tá vocês. D12. Lembra que eu ofereci pra vocês, quando vocês... fizeram uma espécie de um treinamento, alguma coisa assim, não lembro com quem... Vocês poderiam pegar um dado, duas manobras. Com quem? É. Com quem, isso? É, poderiam D12. Pegar duas manobras ou não sei o quê. D12, essas manobras aí você pôs D12. D12, então, D12. Então tá. Esse D12 vai acrescentar o dano. E ele vai jogar um teste de força. Poder da manopla. Como acertei o ataque, ele é crítico. Agora deixa eu só ver aqui no guerreiro qual que é a CD. Como que calcula a CD? Eu acho que vai ser padrão. É um teste de resistência de força, Jeff. Tá, mas a CD qual que é? Vai ser baseado na sua força, provavelmente. É, provavelmente é. 8 mais proficiência, 18, né? Mais seu bônus de força. De ataque, o alvo deve realizar um teste de força. Qual que é o modificador de força, perto? O modificador de força. O modificador? Isso. É 10. 10? Então fica 28. 28. Druid Fighter. Deixa eu só conferir. É D8. É D8 no... Aí, amor. Uhum. Saving DC 8, proficiência. Mais força ou destreza, depende do tipo de guerreiro. Acho que seria força pra ele. Força. Então, 18 mais 10, 28, né? Save entrou de força pra ele, né? É. Primeiro dá um dano, Carps. Tá, então peraí que eu tenho que jogar. Ó, então é o seguinte. Agora vamos lá, que agora vai ficar meio chato pra calcular o dano. Porque como eu tô com a aura ativada. O que eu testo aqui? É, ele vai tomar mais 24 do Runa de Fogo por causa da Aura Infernal Primordial com mais 4 D6. Certo? Você tá calculando aí? Só o que não é dado, eu vou rolar os dados aqui. Ah, tá bom. Então 4D6. 4D6. Aí tem os D8 que é. São. Quanto que é esse valor que você falou, hein? 6D8. 24. 24. 6D8 do normal, mais 3D8 do... Não, mais 2, 4... Mais... São 12D8, então, né? Por causa dos críticos brutal. Adiciona um D8 e adiciona mais... Acho que sim. Bota 12D8 aí. É, porque agora é tudo D8, porque era tudo... Adiciona mais um crítico. Então, como os dados eram D12, então adiciona mais 2D8. Isso que aí. Virou um bagulho. Ok, então 12D8 e 4D6. 12D8 e 7D6, né? Porque tem o machado. O machado é de fogo, tem o poder dele do... 7D6. Okay. Mais 7D6. Só isso. Só isso? É, mas... choveu... Aí tem os bônus de ataque por aí. É, eu vou fazer só a rolagem do dado, tá? É. Mais 23 de dano. Mais 23 dá de dano. Dá 81 aqui. 81 os danos normais, né? 81, aí mais 23. Mais, né? 23. E mais os 24. Mais 24. Mais quanto? Os 24 já pus? Quanto que é o outro? 81 e 23. 23 que é o bônus de força com a fúria junto. Tá. Já rolei aqui. Não sei. Dá uma rolada. Já calculei o dano aqui. Nossa, aplicativo é muito bom. Tá, aí olha pelo celular um as câmeras. De força. Hã? Olha pelo celular as câmeras. É, mas é que eu tava rolando os dados. Sim. Mas ele não mandou mensagem no grupo dizendo que chegou, não. Ele só mandou falando que tá vindo. Bom, Murray. Ah, isso é um desarmante, né? É, ele tem que rolar um save and throw, dificuldade 28. Bom, save and throw de força, tem 19. É, save and throw ou hit check? Save entrou. Save entrou. É pra resistir, é sempre save entrou. Resistência. Eu falei resistência. E. Critical hit! Filha da puta, cara! Ah, segurou, beleza. Caralho! Me dá uma carta aí, meu irmão! Ah, é. Quer a minha? Não. A minha eu não vou usar. É, ó. Então agora conta o seguinte: a cada turno seguinte, o modificador aumenta em 1. E olha a tabela, resumindo. Aumenta em 1d6 por dano. Por turno. Por turno. A partir do segundo turno, Você deve rolar o serviço. Aí eu devo rolar se ele for de constituição todo final de turno pra resistir à exaustão. É. Quer dizer, você tá pegando fogo, bicho. É, tá. E aumentando. Né? Você deu quantos dados? 4D6 agora, foi? É, próximo é 5D6. Próximo é 5D6. Depois 6D6. E assim vai indo. Assim vai. Ok. Fazer. Beleza. E no próximo turno. Ô, Murin. Bagulho cai pra 45. Lembra que você é isso aqui. E o seu pai tá exalando cheiro de enxofre. É verdade, tem destruição infernal pra usar, mano. Lembra disso. Bom. Ok, você deu um puta de um dano, filha da puta, nele. Tá? Você ergue a sua espada, seu machado, né? E golpeia com tudo a espada dele. Espada, a lança. A lança, tá em lança. A lança, né? No golpear da lança, você passa o machado no meio do peito dele, assim, né? Vai amassando a armadura dele, abre um talho na armadura, esguicha sangue dele, e aí bate com tudo na lança. Você faz força pra jogar a lança pro chão, né? Mas ele consegue puxar a lança pra trás, resiste e não derruba a lança. E aí ele fica puto da vida com você. Esse puto da vida que vai ser legal. Quer que eu peguei? Esse link é tudo. Beleza. Ah, não, já peguei. Quem lá, amor? Obrigado. Você ganha um bônus de 5. Ok, Sir. Tô fazendo um monte de magia em você, né? Nenhuma delas vai te atingir. Não. Certo. Então a gente tá sem sabedoria. Eu também acho, eu vou jogar o meu Deception aqui. Não, calma. É, desculpa. Calma. Joga seu Deception, são 6 Deceptions. Se você falhar em alguma, você tá fodida. Contra minhas 6 intuições. Intuição. Ele tem. Ô Jeff, que tamanho que é a sala? É esse corredor aí. Só pra finalizar o. Ele tem o quê? Tem 3, 6, 9, 12, 3 metros, 14 metros. Peraí, você tem a habilidade de saltar na sombra para outra quando estiver em escuridão total ou na penumbra. E agora isso aqui é o quê? É, isso aqui é 20. Ah, tá, já usei atirar o negócio bom. São 20. Vamos ver o que tem a cada um. Tá, intuição, tem mais 20. Opa, não, peraí. Peraí, fala uma besteira. Fala uma besteira, não. Pra mas, próximo turno eu vou usar o destruição infernal. Eu tenho 2,20, fofinho. Você tem 2,20? Eu tenho. Ok. Então vamos lá, primeiro teste, deu quanto? Não, não, foi na ordem que eu você rolou. Eu tô falando que esse aqui tava na ordem errada. Tá, primeiro teste. 13, não. Você tem mais 20 também? Mais 20. Eu também tenho mais 20. Ok, então vamos pelos dados. Vamos pelos dados. 14. Meu caralho. Já se fudeu? Já. Ok. Ele lança a primeira magia em você, Sir. Qual que era a primeira mesmo? Pera aí. Guiding Bolt. Pera aí que eu peguei uma carta interessante. Isso aqui é o que eu fiz a ability check, né? Sim. Porque eu posso rerolar uma jogada. Pode. Rerola então. Gente, meu Deus, só 14. Eu ia fazer um bagulho, mas acabei esquecendo. Eu só consigo fazer. Mano. Meu Deus, só 14. Vai lá. Por aquelas cadeirinhas altas não tá aqui? Eu vou usar... Não sei. Ela tá lá atrás. E usar a runa da compreensão pra tentar ver se eu consigo... Como que quebrar o controle dele. Se eu não sei como quebrar o controle mental dele. É, amor, parece que vou me fuder mesmo. Eu acabei esquecendo. Se fudeu no primeiro? Sim. Tá. Dispara um raio guiador em você, tá? Uma chama celestial, no caso é infernal, brilha na mão dele, enquanto ele invoca o nome do patrono dele, pela glória de Nerão! Fazendo errado a voz dele. Pela glória de Nerão! Dispara um raio luminoso na sua direção. Né? O raio atinge você, você faz. Ah, ele! E aí ele dispara depois em você uma borrifada ácida. Aí foi o crítico, né? Foi. Crítico também. Toma do seu cu, hein? Também não dá. Empatamos, me dá um. Dá uma carta aí! Eu chego de carta aí, tio. Aquela bosta. É, tem uma coisa que é bosta. Temos que rerolar, empatamos. Ah, tem que rerolar? É, teste resistido, a gente rerola. Ou a gente compara o modificador de habilidade. A gente tem mais 20 dois. Igual. Vai dar na mesma. A diferença nossa é o dado, fofinho. Então meu deu 18 agora. Ah, vai tomar no cu. Tirei 2, 14, dá 24 cada um. Tanto... Engraçadinha. Tá, dispara o espirro ácido e você também não te causa dano ali. Ah, acho que eu estou entendendo. Tá, ele continua jogando as magias em você. Não, esse eu tirei 29. Tá, passou. 9 no dado. Passou. Aí esse daqui foi o raio de fogo. Tô indo na sequência. Agora, raio de gelo. O raio de gelo... Vou ver se eu tenho mais sorte com o rolador de dado, velho, também. O raio de gelo, ele dispara o raio de gelo em você. Também não te atinge. 18. Amor, toma no seu cu. Joga todo, vai de novo. Calma, tem que ser sequência. Também não te atinge. Ele olha pra você e ele fala: eu acho que eu te peguei, desgraçada. Qual que é o nome do rolador de dados que você baixou? Eu baixei esses dois aqui, ó. Na hora que ele dispara o raio de gelo, né, ele fala: eu acho que eu te peguei, desgraçada. E aí ele brilha de novo, tá? Aquela piscada que ele dá, aquela tremeluzida, ele pisca em azul. E aí ele fala pra você: eu sei como te ferrar, desgraçada. No meio das magias das conjurações, ele vem aqui, ó, na beira da porta, e dispara as últimas duas magias em você. Vai puxar energia de dentro, né? É, raio de gelo, aí vinha na sequência um raio de enfraquecimento. Potencializando a energia da magia. Hã? E depois uma onda trovejante. Ela tá potencializando a magia sem precisar usar. Agora sim, o raio de enfraquecimento vai te afetar, mas você tem vantagem, tá? É, um raio negro de energia manda. O alvo causa na metade do dano com ataques com armas que usam força até magia do. Ah, que bosta de magia. Ué? Ah, eu faço uma jogada de ataque à distância com magia. Você viu se algum outro você tinha que fazer uma jogada de ataque também? O raio guiador, talvez. A pessoa tá aí! É, raio de fogo, raio guiador. Ó. Ah, mas você é muito adulto. 14, com... faça, eu tenho mais 40. Gente. Pra te acertar com as magias. Acho que eu te acerto com todas, né? 54, 58. Aqui deu 44. Eu tenho 46, 48 de CA. Então, raio de gelo de erro te erra. De gelo te erra. E ele fala: agora te peguei. E ele pisca em azul. Tira um 19. No raio do enfraquecimento. Então você vai causar metade do. Do dano com ataques de armas. E por fim, onda trovejante. Onda trovejante. Então meu deception não vai funcionar? Seu deception não vai funcionar. Mas eu posso fazer um deception pra parecer que não me atingiu. Pode. Eu tenho 20 já no último. Pode, mas eu também vou rolar aqui. Bom. Já que o deception eu já fiz mesmo. Que distância tá dele? 3, 6. Vai ter que se achegar. Ele dá um passinho aqui. Tá, 50 te acerta, né? Me acerta. Aliás, é onda trovejante, é uma onda. Joga um save de constituição, não sou eu que jogo, não. É, sou eu que jogo? É, você que joga. Dificuldade 48. 53. Ah, não, velho. Ah, pô. Que susto! Não, quebrei sua mesa. Oh, really? Que susto mesmo. Não é porque esse negócio tá ao contrário. Tá pro meu lado aqui. Tá. São 70 pontos de dano trovejante. Cuide, mas. Você é empurrada para trás. 3 metros. É isso aí. Ok. Mas eu sou empurrada mesmo tendo passado no saving throw? Passou no saving throw? Então você não é empurrada. Ah, bom. Você vai sofrer metade do dano então por ter passado. Tá? Só que você é imune à magia, então você vai sofrer um quarto do dano. 70 dividido por 4. 15. 17, vai. 17. Isso. 17. Tá. Ele vai até lá dentro, você vê a runa brilhando, mais energia. Uhum. Ele bate as mãos assim na sua frente. Uhum. Tá. E aí, aquela onda de choque se espalha. Tá? Tenta de jogar pra trás, começa a sangrar seus ouvidos, tá? Começa não, eu tenho um deception aqui, ó. Eu quero fazer parecer que não atizar, quando bate você fica... Na hora que o ouvido vai sangrar, você faz assim... Puxa o sangue de volta pra dentro. Eu não tenho, não sai sangue, eu sou um elemental. Ah, tá, ok. Ok, vai cuspir um pouquinho de magia. Beleza, não te causa muito dano. Você tá jogando um deception, né? Isso. Caramba, dois dados iguais. Esse é um crítico? Esse é um crítico. Ele piscou em azul. Okay. Quando ele piscou em azul... Você usa a runa da compreensão? 57 agora. Essas piscadas dele. Oi? 57. Vai brincando com a boinha de carne, vai com o mundo. Siren. Descreva aí como você fingiu. É quando tem expressão, né? Então é só não gritar. Você é uma fumacinha, né? É, eu sou uma fumacinha. Sabe quando eu falo assim. Aí você dá um sorrisinho, tipo assim: ah, isso não é nada, parceiro. Mas ele tá atacando raio em você. Né? Você tá tocando raio, os raios estão te atingindo. Você tá fingindo que tá sentindo dor, como isso. É que é? Ai, eu não sei como é que sente dor numa magia. Sei lá, tipo, você finge ser jogado. Jogou um raio de fogo em você. Você sente que dá explosão, que tipo, queima. Você põe a mão no lugar, você faz. Ai, sabe? Ok. E aí quando ele dispara o último magia, né? Uh-huh. Aí você fica inerte. Aí eu fico tipo assim, tipo, ah, isso aí beleza. Ok. Aí ele olha pra você. Aí ele pisca em azul. Quando ele pisca em azul, é uma piscada mais lenta. Uhum. Que todo mundo perceberia se estivessem acordados. Você nota isso. Tá? E aí ele fala: droga, é um elemental de magia, idiota. Magias não funcionarão nela. E aí ele volta a ficar vermelhinho. E eu falo assim: qual é a do bicolor aí? Ele pega e responde pra você. Tu é dois em um, é? Ele responde pra você. Cale-se, imbecil. Você não vai me enganar com esse seu fingimento fajuto. Eu falo assim, eu sou o bispo de Neron. Eu sei. E vou fazer você sofrer muito agora. Eu falo assim, mas o outro pelo jeito é mais inteligente. Ele olha pra você, ele fica encarando você. O azul é mais inteligente, vamos ser sinceros, né? Cale-se. Cale-se! Tá, você, Ciro. Eu? Sim. E aí, fodeu. Porque eu não sei o que fazer. O pessoal da porrada não veio. Eu não sei o que fazer, pessoal da porrada não veio. Eu não tenho magia pra usar. Sei lá, eu vou tentar. Eu não tô com o Filhos do Éden aqui, né? Eu vou usar a runa então. Vamos lá. Eu vou. Eu acho que eu tenho. Eu tenho de bom aqui que eu possa bater nele. Amor, seria válido eu usar a runa do tempo pra causar dano nele, tipo como um dano de envelhecimento? Válido seria. O conceito de você usar a runa do envelhecimento pra causar dano, sim, mas pode considerar um dano necrótico. Eu vou tentar. Não, com essa não dá pra puxar lá de dentro. Vou fazer isso. Então tente. É, vou tentar mesmo, né? Que bosta. Vou jogar um luck aqui. Um 9? Ok, 16 e melhorou. Eu tenho de Luna de Time. 33. 49. Tá, esse teste de ronda do tempo você joga com desvantagem e menos 10. Quando você ativa a ronda do tempo, você percebe que tem alguma coisa errada. Mas aí eu jogo no meu primeiro teste, então eu não gastei o luck. Como é que funciona? Você gastou o luck. Não, é que se eu jogo com desvantagem desde o primeiro teste, não é? É o teste de ronda do tempo. Isso. Você tá fazendo o teste de ronda do tempo. Exato. Esse teste você joga com desvantagem. Tá, eu jogo normal, então. Porque você tem vantagem? Isso. Você joga normal. Jogo normal. Então okay. Vamos fazer antes de eu gastar o luck. Tá. Ok. Então um dadinho só. Um dadinho só. Com menos 10. Três. Quanto que dá de dano isso? 12 de 10. 3? Dá 12 de 10? Dá 3 com meu menos 10 aqui. Eu tenho 33 de runa de tempo. Tem quanto? 33. Ah, deu 33. Eu tenho 33. Com mais 3, 36. Ok. Então dá 26. Porque é menos não, 10. Não, eu já tirei 10 aqui. Eu tirei 13 no dado. Ah, tá. Ok. Dá 36 no total. Então tá. Então dá quanto de dano? 12 de 10, acho que é. Me perdi aqui. 12 de 10. 12 de 10. Tá, beleza. Cadê o Vim? 60. Que se ele 60 ali. Pontos de dano. Isso. Tá, se ele. Isso não é necessário teste de percepção pra você notar. Uhum. Onde tá a runa do tempo? Você ativa a runa do tempo, né? E aí você sente uma dificuldade extrema em ativar ela. Quando você se concentra nela, ela começa a aumentar o brilho dela da ativação, uhum. E não aquele brilho natural por estar próximo da onda da energia ali que tá ativando tudo, né? Sim. Mas você puxa a energia, se concentra ele pra começar a ativar ela, tá? E você sente ela se apagando, sendo suprimida. Você sente uma dificuldade extrema em ativar a onda do tempo. Aí quando você consegue ativar, você manda aquela onda de energia temporal na direção dele, uhum. E aí você nota a expressão dele começa a envelhecer aos poucos, mas esse envelhecimento ele é detido. Uhum. E ele olha pra você, sorri. Idiota. O tempo não afeta ninguém aqui dentro. Bom saber. Foi sua vez? Foi. Então eu vou dar uma ação lendária em você. Tá bom. Nossa, gente, faz tempo que o Gui mandou mensagem. Olha aí no grupo, alguém. Ninguém não mandou nada, mas também não. Não foi no grupo? Foi pra mim em particular? Foi. Às vezes ele tá vindo de Uber, foi. Ou tá vindo de ônibus. Tô saindo de casa, já chego. É, faz 35 minutos que ele saiu. Tá demorando, né? Pergunta pra ele, tá vindo a PEG? Acho que ele tá vindo de ônibus. Ação lendária do Berrite Vermelho. Tô esquecendo essa porra aqui. Ai, porra. É, esqueci de fazer uma coisa. O que você esqueceu de fazer? Eu vou me mover. Ah, mova-se. Ah, ok. Eu não sei como... Eu não sabia quantas coisas que chegaram, quando você me... Tá, vou fazer de ação lendária um cantrip em você, Sierra. Vai ser só um raio de gelo, tá? Ele mira em você. Você sente o brilho da runa da energia. Quando isso acontece, você sente as runas do seu corpo, elas todas se acendendo com mais vivacidade. Talvez você me alcance. E aí ele dispara um raio de gelo em você. Raio de gelo são 18 metros. Chega lá? Eu acho que não, porque eu andei 18. Ah, cadê a nossa famigerada trena? Já, deixa eu ver se é 18 mesmo que eu andei. Vai que eu corto a batata, né? Você tava aqui, né? Eu tava aqui. 16,5 você andou. 16,5? É, dá pra andar mais um quadradinho, ó. 18 é aqui. Aqui. Isso. Tá. E você tá exatamente a 18 dele. Certo? Tá na reta da porta ali, meu. Por mais que... Aqui. Sei lá, não entendi. Eu também não entendi, mas tudo bem. Você tava onde? Aqui, na entradinha da porta. Na entradinha da porta. Ah, é, eu tava nesse quadrado. É, tipo, por isso, porque ele tá na mesma reta que ela tava. Então, tipo, nesse meio assim vai ficar. É que você andou um pouquinho em diagonal e ele tá totalmente na diagonal. Andei um pouquinho, vamos ver se eu tiver aqui, cara. Não faz diferença. Aí não te acerta. Se for esse quadrado que eu tô. Pronto, não te acerta. Dispara o raio de gelo em você e não te atinge. Gasta ponto de feitiçaria pra isso? Caralho, o cara é mago, o cara é feiticeiro, o cara é... Não vou gastar ponto. O cara é... É druido, todas as... Não, não é tudo não. As classes arcanas ele é. É que ele é 2 em 1. Esse é o X da questão. Não, é 3 em 1, eu acho que ele tá com os dois. Ele é os dois bispos, ele é. Tá. Brodak. O vermelho e o azul. Certo. Jeff, teste de resistência de. Aura. Constituição. Constituição. Eu salvaguardo Constituição CD 24. Mais 31, já passei. Tamo bem. Mas eu quero um crítico. Mas não vai ter. Dá uma carta. Tá fudido, cara. O que eu posso fazer, filho? Deixa eu já devolver minha carta aqui. Nossa, recupera uma usabilidade já usada num descanso curto e uma no descanso prolongado. Começa em 24 e sobe a cada turno. Então o próximo turno vai subir, mas eu não sei quanto que sobe. Tá. Morin, tá com a aura acionada, né? Sim. A aura é um efeito que me atinge. Sim. E exige um saving throw pra ser cancelado. É isso? Tem certeza? O que fala aqui, ó. Eu tenho que fazer um saving. Eu vou ter que fazer um saving throw de. Não, mas é um efeito sobre mim. E exige um teste de constituição pra cancelar, né? Não pra você cancelar, você tem que sair dela. Aí toda vez que você entrar nela, você tem que você permanecer dentro da aura. Bom, garoto, tá ligeiro. Porque senão se você falasse que sim, eu ia mandar isso aqui, né, você? Não. E toda vez que você permanecer na aura ou entrar dentro da aura, você tem que fazer um teste de constituição. Você acha que se falhar, porque foi combinado, é exaustão. O efeito, ele é em você. É. E o meu efeito é pra eu evitar o dano, não é pra eu cancelar pra você evitar o dano e a exaustão, porque você tá respirando como se você estivesse dentro do vulcão, vamos supor assim. Então você tá respirando. Bom, Murray, quero que se foda tudo isso. Tipo assim, ó, porque agora é o seguinte: igual a cena do Yoda lutando contra o cara lá de fogo e gelo em Asgard. Então, porque agora a cena é o dentro seguinte: do vulcão. Ele ficou putaço com você, que você bateu um montão nele. Ah, ele bateu um montão em mim, eu não fiquei puto com ele. Ele transforma a arma dele numa lança montada e aí ele vai pra cima de você. Ele faz assim, ó, passa com tudo em você. Cai aqui. Te dando um ataque de lança montada. Ele tem mais 20. Vamos ver, se ele te acertar, sobe mais 2. Mais 20? É. Não vai acertar não. Não, mais 20 de bônus. Além do ataque dele, que é mais 39. Acho que ele te acerta automático, né, Carlos? Ah, tem mais 20 normal e mais 39 de bônus. Eu tava, pá, nem precisa rolar de dado, Jeff. Tá, eu quero críticos. Ah, faz sentido. Então ele te acerta um ataque de lança. Subiu mais 2, então vai pra mais 22. Cara, o bônus. Tá? Aí ele vira aqui e passa aqui e te acerta de novo. Passa aqui e te acerta de novo. E vem aqui e te acerta mais uma vez. Tá, 4 ataques em 4 ataques. Joga os dano aí. Os 4 ataques vão te acertar, menos que eu tire um, vai. Caralho, amor. No segundo ataque. Ia ser legal, tipo, suas armas quebram. Os deuses lhe sorriem dessa vez. Sua falha é somente uma falha normal, sem efeitos adicionais. Não acredito. Ai, porra, Carlos, já falei pra você não embaralhar de novo. Segundo ataque. Murray, ele tá fazendo assim. Vum, vum, vum, passando assim, formando uma suástica ao redor de você e te empalando todas as vezes. Terceiro ataque e o quarto ataque pra ser aquele crítico, aquele, né? Aquele um, né? Que tem que ser um, uma falha decente. Não foi um. Tá, acertei mais 4 ataques nessa rodada, então é mais 8 total. Nossa, acertou 3, né? É uma falha normal. Ah, é, foi uma falha normal, ok. Então mais, foi pra mais 26 o bônus dele. Caralho, ele vai. Vai empalando você o tempo todo. Então vou rolar todo o dano de uma vez. O dano ele é dobrado. Tem alguma runa que vai roubar a habilidade do outro aí? O dano ele é dobrado, da lança montada. Então são 14 de 12 mais 46. 14 de 12 mais 46. Rola aí, o 14 de 12. 648 de life. Só que são 3 ataques. Já junta todos os dados aí. Já que ela vai jogar tudo aqui. Joga tudo lá. Ó, é 65. Ai, ai. Da puta. Quase se virou lá pra baixo. 65 o primeiro. 65. Então, 65 o primeiro. 101. 166. 89. 255. Foi os três, já né? Já foi os três, já. Ah, foi. É, eu tô 256, gostou, né? 255 mais 46 os três. 255 mais 120 vai dar 375 mais 18. Caralho. 375, 395 menos 2, 393 pontos de dano perfurante. 393 a 196. Caralho, fogo. Então, 648 menos 196. Eu tô com... Mas tem vida pra cacete ainda. Ah, é? Bom ouvir isso. Vou gastar uma ação bônus, então. Murray, joga um... Não, joga um caralho. 450. Ele vai passando por você. Toda vez ele passa por você com a lança, te perfura, dá uma derrapada, anda um pouquinho de lado e para perto de você. Aí ele dá outra corrida assim, passa, te perfura, derrapa assim e anda um pouquinho de lado, terminando o movimento. E volta, fui, ataca você. E ele fica o tempo todo, mano. Joga o teste de percepção. 24? Ok. Ele fica o tempo todo fazendo um movimento que é como se ele andasse em L. Agora joga um teste de... Ele é o cavalo. História. Joga um teste de história aí, intuição, sei lá, qualquer teste pra ver se o Murray sabe o jogo de xadrez, as regras. Deixa eu ver. História, cadê intuição? Deixa eu ver. Mas ele, não sei se ele já jogou xadrez. Ah, pode já ter ouvido. Intuição, é, por isso que eu pedi um testezinho. Não vai ser um teste difícil. Todo mundo sabe que o cavalo anda em L, mesmo que não saiba jogar xadrez. 18 okay. mais 18. Ok, andando em L 36. O tempo todo, ele é o cavalo. Tá, beleza. Ele é o cavaleiro. Então você tá com os dois bispos, eu tô me dando com o cavalo. É. Legal. E aí ele... Vai faltar só a torre e o rei. Ele para, ele olha pra você, vê que ainda tem bastante ponto de vida. E ele fala... Ele começa a girar a lança... Ele fala, demônios de Neron, venham a mim. E bate a lança no chão. No que ele bate a lança no chão, joga um D4. Joga um D4 aí, joga um D4. Minha ação bônus e você decide seu destino. Se você tiver sorte, bom pra você. Tira um. 3. 3. 1, 2, 3. Ah, filha da puta. Pô, já que vai fazer, já que vai ser, então vai ser uma briga de invocação, porque eu também posso invocar, né? Ah, não, mas foda-se, porque a ronda de energia tá ativa. Você vai tomar dano mesmo assim. Reduzido, mas vai tomar. Ok. Um bichinho também, né, pra brincar. No que ele faz isso, que ele bate a lança, surge na frente dele uma Marilith. Ela emerge do chão e ela faz assim, com 6 braços dela. Quando ela faz assim, vão 3 esferas de pura energia. Elas se chocam quando chegam diante do seu peito e explodem numa enorme bola de fogo. 12d6 de dano. De fogo. Cerimônia é fogo. Mas então você vai tomar... Vai virar resistência à sua imunidade. Por causa da ronda de energia. Por causa da ronda de energia que tá potencializando tudo. Joga 12d6 aí, por favor. 12d6? É. Saving throw de destreza. CD40. Pra reduzir a metade. Pra tornar um quarto, né? 41. 41? Mas que lixo. Se eu tivesse jogado na mão, teria sido melhor. Que porra é essa? Ó, o destreza eu falei, mas eu tenho o negócio do anel. Eu vou usar a carga do anel pra passar no pé. Ok. Acho que é o Brand. Mas mesmo assim eu ia tipo tomar metade do meu quarto do dano por causa do meu. Sim. Ok, e aí é você. Tá, mas ela não falou o valor do dano, mas depois então. 41. 41? Isso. Então, 41 dividido por 4, né? Porque eu tomo metade do dano e metade por ter... É, você tem resistência, então você toma metade. Como passou no teste, metade da metade, um quarto. 10 pontos de dano. Tá, mas como eu tenho já... Tipo assim, porque eu tenho a resistência em si do fogo normal, só que eu também tenho a resistência por estar em fúria. Não se acumula. Não, na verdade, acumula. Você tem imunidade. Sua imunidade vai virar resistência só. Ah, tá, beleza. Então é. Metade da metade. Toma 10 aí. Vou tomar então só 10 de dano? Isso. Então, 442. É muito legal esse personagem. Tá. É. Seguinte, Jeff. Pra cá ele. Como eu tô. A negócio dele caiu em 1. A armadura dele. Ok. A armadura dele foi pra 45. Um. Caiu, então foi pra 45. Corrigir aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Questão de invocação de demônio: é turno ou é ação bônus? Como é que é? Pra invocar demônio. Como é que aqui não tá falando se é ação bônus ou turno. Porque eu posso invocar demônio, só que não tá falando que é. Onde que tá isso? Aqui, ó. Isso é uma magia. Magia? É. Ah, eu acho. Tá. Magia de invocação, né? É invocação. É aqui, ó, padrão, ó. Não, pacto, desculpa. É, questão do pacto. Mas invocação sempre é ação padrão. Ação padrão? É. De um interfone. situação não tá muito boa pra nós, não, viu? É, noita. A situação não tá muito boa pra nós, não, mano. Parabéns. Obrigado. Feliz aniversário. De novo, atrasado, mas agora presencial. É, hoje tava tendo a festa lá. Tô. Da hora. Aí bom. Eu demorou um pouquinho a mais, aqui? Mas... Não, de boa. Ô, Jeff, eu vou fazer o seguinte, então. É. Eu vou usar a invocação. Tá. Tá bom. Eu vou usar a invocação então. Certo? Aí depois eu vou usar um ponto heróico pra recuperar o. Pulso de ação. Certo. E aí como é que eu faço pra. Eu rolo um D6 ou um D8? Acho que é um D8, né? Depende do que você vai invocar. Você pode invocar uma criatura fortona ou várias pequenininhas, entendeu? Um D2, você invoca uma marinha. Não. Um D3. Não, que criatura você quer invocar? Ele joga aleatório qual criatura é? Não, ele escolhe se ele invoca uma fraquinha, uma fortona ou várias pequenininhas. Ó, as várias pequenininhas que vai jogar o dado. Ou um D2 marinete, ou um D3 repartista, ou um Ivaí. Você escolhe qual demônio você quer e joga o dado correspondente a ele. Escolhe uma linha. O Goristo é um demônio gorila. A Marinita é aquela que tem as sete mãos. Sim, sim, sim. Beleza, mas é como o Gladrezu é o que tem o chifre, não é? É, escolhe uma linha. Escolhe uma linha. É um qualquer tipo uma. De demônio. O Vrock é um corvo. Escolhe uma linha. Peraí, tô pensando aqui com o. Não, aleatório, não tá valendo pro jogo. Você escolhe uma, só pra entender. Só pra você ver. Vai, Marilife. Marilife. Joga um D2. Então, cadê? Aqui, ó. Joga aqui. Para o ímpar. Então, quantos Marilifes você invoca? Um D2. Vamos supor que você tivesse escolhido o Hezroll. Ah, tá. Você jogaria um D6 pra saber quantos Hezrolls vem. Ah, tá. Isso aqui é pra saber quantos vem. Eu achei que era pra poder invocar o bicho. Não, não. Você tinha que tirar o número aqui, correspondente pra você invocar. Você tem 50% de chance. Você joga um dado. Só sai. Tô passando se só. Sai, sai, sai. Nesse teste, você escolhe uma categoria e invoca. Ah, tá. Então eu tenho que jogar tipo um D10. Que isso aqui? Para o ímpar. Eu não sei se o Brad tá macaquinho ou macacão. Eu ali 50. Achei que era nessa sala aqui que eu vou entrar. Não, eu tô elfo, né? Você tá em elfo? Não, o Brad vai ser esse aqui, ó. O celeirinho. É isso não. Não, é o que tá deitado. É isso. O celeirinho vai ser esse aqui. Ah, então vamos lá, vamos tentar invocar então. Para o ímpar. Para eu invoco, o ímpar eu não invoco. Ok. Achou o cachorrinho, ó. Cadê a galerinha? Invoquei. Agora vocês falam qual demônio você quer. Ah, vamos, Marilife, Marilife, né? Hã? Você tá no jogar contra ele, né? Deixa eu ir pra lá. Na verdade, tá dois contra um agora, porque ele invocou uma Marilife pra mim. Ih, mas aí começou também. Não, não. É. Marilife, ela aparece, joga a bola de fogo e desaparece. Ela não fica. Ah, tá. Ela invocou. Não fica. Só o negócio. Não. Tá, então abstrai. É, não, é porque, tipo, tem isso aqui, né? De turnos. A DM pode estar no 1, D4. É. Vai lá, invocou o Tanari. Ah, vou invocar sim, vai. Vou invocar Marilife. Então, para é. Para é 1, para é 2 e para é 1. Porque é D2. Então vamos lá. Só joga cara ou coroa. Par de novo. Deu só duas Marilife. Duas Marilife. Cadê Marilife? Joga. É um D4 turnos. Não, é concentração mais um D4 turnos. Então, pegar as Maria Luísa aqui. Se perder a concentração, vai ter um D4 turno pra assumir? É. É, então tá de boa. É infinito até você tomar porrada. Tá. É, isso provavelmente vai acontecer. No Marilife tá aqui, ó. Né, meu, né, cara? Bem rapidinho. É, tipo, é agora, aí depois vai, pá. Essa aqui, ó. Não, sim, sim. A ficha dela tá aqui. Beleza. Eu acho que eu tenho. Tem duas dela. Tá. Será que não tem daqui na aplicativo? Elas vão atacar junto comigo? Acho que não tem, né? Não. Sim, no seu turno. Então vai atacar agora. Ela tem 200 ataques. Tem 7, né? É. E pode ter reação pra aumentar se erra. Tá, onde você invocou sua Marilife? Suas duas Marilifes, né? É, ó. Uma eu vou invocar aqui, que eu vou me posicionar aqui do lado dele. E a outra eu vou invocar nas costas dele. Pra flanquear aí. Uma vai flanqueando e a outra vai ficar nas costas. É, botou um Goristo. É Marilife. Pronto. É que ela é grande, né? Vamos ver. É, então agora vou usar o ponto heróico para fazer usar o pulso de ação, para recuperar o pulso de ação. Ok. E vou fazer o ataque normal. Eita, o gatinho tá deitado aqui no meio das pernas. Tá, né? A primeira parte dele é ação. Então, vamos lá. 3x3? 18 mais. Por quê? Ganha 3? É, 3x3? 3 você ganha 3. Eita, o que você quer fazer? É porque a gente ganhou 3 cada um, porque eu passei um do C pra ele, né? É, ele já tinha um ali. Tá, 3 por 2. Cadê o meu aqui? Então você tá em 9. O meu aqui. Até aqui, ó. Tinha, já gastei um monte. Pô, louco, nem agora começou. Eu tenho 5. Nossa, nem começou. Eu já usei 2. Ela não usou nenhum ainda. É, eu não usei nenhum, mas eu é que eu tava só eu contra o bichinho. Que bichinho que é? Contra o bolatinho. Oh, Benedict? Oh, o cara fez tipo 6. 6 magia. 6 magia num turno. É. Vou lá dadinho, me ajude por 6. Eu acho que ele fez alguma coisa aí. Ele fez 3 chamas sagradas e 3 mísseis mágicos 20, dela no primeiro 20, turno. 20. Foi 6 magia. Um shield. Opa, crítico não natural. Eles não estavam usando, eu só alimentaram magia, Brandão. Ah, justo. Mas tipo, um shield já cancela os mísseis mágicos e a chama sagrada é Kentrip. É, mas eu não tô tomando nenhum. Então, deu crítico? Crítico não natural, né? 19. Você quer que rola? Eu rolo aqui, cara, se você baixou aí. Oh, rola aí, tanto que o meu. O dice. Não, é muito dado, pra mim já não faz mais sentido rolar na mão. O aplicativo não tem módulo. São... Então, não tem, mas mesmo assim, às vezes, tipo... Mais a bola de fogo. Não. Não, bola de fogo o tempo que você demora pra selecionar aí, então, são é o tempo que a gente soma. É 7 de 8. Então, praticamente elas por elas. 7 de 8. Isso, e quanto tem de bônus? Bônus eu tenho mais... Ah, Jeff, lembrando, tô usando também o... A gente tem crítico, né? É... Crítico dele? Não, a gente tem um crítico automático. Você só. Só você, eu lá, é o aniversário? É. Você, na mensagem, provavelmente, o Jeff, o Onyx também, não? Né? O Onyx também. Também, né? Também. Eu tô usando... Tá 24, 7 de 8. Caceta. Tá. Deixa eu só falar o bônus que eu já somo. Que eu tô assim, usando uma calculadora e um rolador de dados. Quer que eu use algum? Eu tenho o cada nível. Tô usando destruição infernal. Nossa, esse é bonito. Eu adiciono um D6 para cada nível de magia acima. Só. Esse aqui eu achei bem legal, achei diferente. Não, peraí. O que tem aí que você tem aqui? É, eu tô usando destruição infernal, Jeff. Também. O que faz? É, você prende a canalizar a energia bruta dos seus oponentes ao atingir o seu inimigo com um ataque corpo a corpo. Você pode gastar um slot de magia para causar dano de energia force. Ou o alvo em adição ao dano da arma. Tá, é ok. O dano extra 2D6 pra é de 2D6 por um slot de magia. Então 2D8. No nível, mais um D6 adicional para cada nível de magia acima de um desses. É acima do, do primeiro. Igual do Paladino. Igual do Paladino. Isso. Tá, então eu vou usar. Que slot de magia você vai usar? Peraí, deixa eu ver que slot que eu tenho. Ele sabe que esses dados dobram também. Deixa eu ver só aqui na ficha, aqui só pra ver o ficha do... Uma sugestão, gasto maior nível. Deixa eu tabela ver. De magia. Não tem a tabela de magia. Não tem progressão? Não, porque eu peguei tipo um pouco magia, mas deixa eu ver. Você não tinha causado dano no Berrerite ainda, né? A gente? Sim, é. Um pouquinho. Pouquinho? Deu que eu dei um dano de arrete, quem até gritou. Ah, é? Você lembra mais ou menos quantos foram? Foi 200 e pouco que foi o míssil mágico? Ah, o Bernardo tinha feito um míssil mágico giga, é verdade, hein? Não foi giga, foi quinto nível. É que eu usei a carga do anel pra bufar 3d6 por míssil mágico. Pra mim já é giga. Deu uma ajeitada aqui. É que foi o míssil mágico o dano máximo. Jeff, eu usei a cartinha lá. Ah, tá aqui, ó. Tem até... deixa eu ver. Isso, isso aí mesmo, progressão. Tem nível 4. Tem quarto nível? Tem até quarto então, nível de magia. Então 4, 5... 6, pode pegar. Não, 5, pode gastar 5, dá 5d6 de dano. 3. Você gastar uma magia de quarto nível. Tem calculador aqui? Tá, vou gastar o último slot, o slot 4. Então dá mais 10d6 de dano. 10d6 de dano. Mais negócio, deixa eu ver aqui, mas. Bota mais. Nossa, isso é tanto dado, velho, que eu tô usando, mano. O que é esse daí? Isso aqui é a Aura Infernal, que eu tô. Tá ativado, então tá 5d6 agora. 5d6. 24 mais 5 D6. Ele passou, né? No teste? Passou, agora quem tem que fazer o teste é eu agora. Ok, ah não. É na rua, parece aqui dentro, né? Vamos ver esse pano daqui. Tá, esse daqui é automático, só se tá perto dele, né? É. Esse daqui não dobra. Esse não dobra. Então, é 5? É. Então vou pôr 15 dados. Como que é o pra atacar normal, gente? Hã? Como que é pra fazer um ataque à distância? É destreza mais proficiência. Quem vai fazer os testes da... Quem foi? Os ataques da Marilice, mano. Ela sabe fazer tudo, menos atirar um arco. Vai ter que nem no desenho do pica-pau. Puxa a corda e solta o arco. Deixa eu ver se eu tenho vantagem no teste de constituição, mas acho que não. Ó, Carps. É que eu tô achando que vai ser muito ruim se eu atacar com arma. 36, 25. Ah, lembra que você tá com a força reduzida. Deu 45, né? Não, mais 24, 69. Nos dados deu 69. 69. Falta agora o dano de força das coisas. Então, 69 mais. Ao menos fica assim. Ah, 20. É uma macro só. Ah, esse aqui é assim, ó. Por exemplo. Dá pra você ver o dado eu, mais 23. Eu clico e vou pros dados. Então dá 82. Aí eu seleciono os dados. 92. Ah, eu quero. Nossa, quanto dado? Deu 92. No primeiro eu ataque, volto, esse aí só. Aí é só puxar pra cima que ele rola. Aí tem os ataques da Marilith também. Escorreu o dado, não muito. Vamos lá, tá. Alguém tá somando ou quer que eu somo aqui? Você, tipo, tirar, tá vendo? Quanto dano já deu até agora? Ah, tá. 92. 92 no primeiro ataque. Pode ir falando que eu vou somar. Eu muito dado, aí foi nossa. Tá, eu vou jogar o segundo ataque já. Não, é que você escolhe as cores, ó. Por exemplo, eu quero só o dado dessa cor. Joga os quatro, ó, todos os seus ataques. Aí, pra ver se acerta, depois joga o dano tudo uma vez. Bem que ia ficar com vantagem, senão era uma falha. Segundo... Gasta ponto heróico pra virar uma desvantagem. Aí vira normal, aí eu tenho que rerolar. Tá forte esse ponto heróico, hein, cara? Tá, eu gosto de dois. Segundo ataque, eu falei. Tá quebrando uma regra mesmo. Tá. É? Agora regra? Os ataques da Marilith. Tá, só acertou um até agora? Só, né? Só tem dois ataques. Agora deixa eu ver quantos são aí. O dação bônus vale ou não? Vale porque você deu vale um crítico. Isso. Então dação bônus agora. Quanto? É difícil acertar, Yang? É 45. É difícil pra você isso? Invocação? Tem que tirar 15 ou mais. Tá, então continua assim. Não sei. Marinir são 7. Descreve o Éter. O Éter é aquele que eu... Falei da ação crítica. Tá, eu consigo manipular o Éter. Ó, são 6 de espada e 1 de calda. Compõe a matéria negra do espaço. Tá, então uma Marinir vai jogar jato com vantagem. Contra o meu inimigo. E invocação. Deixa eu ver quanto que ela tem de bônus. Você quer que eu jogue aqui, que são muitos? São 14 dados que vai jogar. Então joga aí. Joga um dado e multiplica por 14. Vai sair um. Não, porque é vantagem. Isso. Uma é vantagem. Ó, joga com a que tem vantagem ou joga a outra. Tá, então. Que a outra é normal. É, daí você pode jogar os 7 dados e só vendo os bônus dela aí. Então, 20. 1, 2. Number of dice. 2, 7, 3, 6, 4, 5. 6 7 O Gui, joga um save and throw aí pro celeirinho, CD48 de Constituição. Eu preciso dar uma ficha. Ó, um Olaf acertou crítico. Dois críticos. Caramba, tirou 2,20? E um crítico com um. E uma é uma falha. Tá, separa um desses dados. Um é a cauda, os outros são as espadas. Tá, a cauda vai ser um. Tá. Quanto é o bônus dela? O bônus dela é a força, né? Tá no ataque. É mais tanto ou hit. Peraí, multi-atame no Apple, ataque mais 9. Mais 9? Tá, é. Aqui é um erro todo. Não teve nenhum. Porque a sua acerta com crítico. Tá. Então acertou 2. E falhou e errou 4. Ok. Já acertou 2 e errou 12. Aí ela errou tudo? Errou tudo, é só com crítico, não tirou nenhum 20. O Bredon. Até que é. Tá, é qual que é o dano dela? Esse é vamos um pra ver. Cada um, Fred. Ah, é porque eu não uso. É verdade, o que você deu pro Fred? 2D8 mais 4. É que eu uso só a tabela. Porque tudo isso aqui eu não uso. Então é 4D8 só a tabela. É que ele deu um pra cada um desse. Ah, tá. Então rola. 8D8 mais 4. Quanto que é o dano normal? 2D8 mais 4. Tá, então. Dois que tá certo. Vocês estão calculando dano aí? Tá. É, da Marilith só uma acertou, que acertou 2 ataques. Ah, tem que puxar a cartinha dela, né? Isso, duas cartinhas. Duas cartinhas e uma cartinha de falha. Caramba! É, vamos ver, peraí, vamos ver a falha primeiro. Você bate sem querer. Vamos fazer rodar essas cartinhas. Senhora, mano, ela deu uma caldada no olho dela. Ficando cego até o final do seu próximo turno ou até gastar sua ação para cuidar de seus. Puta, não podia perder um membro, né? Ela tem um monte. Perdeu justo o olho. Tá, vamos ver, peraí, agora os negócios. 52 de dano. Usa a carta no início do seu turno, você não vai. 92 mais 52 só? Acertou 2 ataques. Seu próximo turno. Seu primeiro ataque, seu automático. Ok. Porra! Interessante essa carta. Esse aqui tá mais ou menos. Essa daqui nós podemos usar pra beneficiar ela. Então uma das Marilifes ficou cega, essa aqui, ó. É, a primeira, acho que tá flanqueada, ficou cega. Não, essa aqui ficou cega. Ah, não, tá certo, é que não tá. Tá assumindo os PV do seu pai, hein? Isso é bom, mano. Ah! Antes de acabar o turno, não sei se teria como fazer isso. Usar a runa da compreensão. Ou essa seria ação? Tá, porra, mataram alguém aí. A nossa Ariel, mano. Não, o Ariel não vai vir hoje. Ah, não? Não, que doido, passando de pai. É, gente, ignora essas pessoas. Ah, pareceu a voz do Ariel. Caramba. Teria como? Usar a runa da compreensão pra entender o alguma coisa? Pra ver como que ele que tira ele do transe. Nossa, agora deixa eu ver que você é novo aqui também. Se ele tá num transe ou se ele tá sendo controlado, se ele tá num transe. Dá pra usar. Dá pra usar. Tá, então eu vou usar. Pode fazer como uma ação ali. Sim. Então eu vou fazer isso. Normal, né? É. Deixa eu rolar alguma coisa. Você vai jogar um teste de. Pode ser intuição. É, intuição. E aí você pode somar o seu bônus de runa da compreensão nesse teste. Tá, então vamos. Eu somo os bônus da Lisbeth e da Tófio? Essa cartinha já foi. Como assim? Porque ela tem o cajado e a aura. Da aura não. Tá. O cajado sim. Então, só que a aura funciona só se a pessoa estiver consciente, né? A Lisbeth não tá? Não. Ah, você vai entender o que aconteceu. Não... Ah, mas vai teoricamente... Como? Não, pode somar, pode somar. Pode somar? É no instante que aconteceu. É. Ah, é trigger. Entendeu? Eu já sei que eu vou ficar inconsciente se eu falar. Vai. Então por favor, é passa. É o que vai acontecer, eu acho. Então, inconsciente você já tá. Você vai rolar um segundo teste depois disso pra ver se desinconscientiza, pra ver se acorda. É magia? Não. Tá bom, então não tenho vantagem. 17 mais 18. Não. É intuição, né? Mas vocês têm resistência lendária aí de monte. É, 17 mais 18. Ainda bem que eu tinha algo. 35. Deu 38, tá, se eu não 35 mais a runa da compreensão. Deu rapidamente. Deu 38 com o cajado 35 43 mais 18. E a 50. Passou. Muito por pouco. Beleza. Tá. Joga mais um pra ver se desperta. Esse mais um vai ser do início do seu turno. Que é o próximo. Jeff, somando tudo deu 53. Mais 53? É, somando tudo. Ah, não. 53 da runa da compreensão. É. 48. Ó, vou fazer o teste de constituição pra ver se mantém a. Se eu não fico exausto com a ativação da. Ok. 53. Não, é. Fico exausto com a ativação do. Sim. Da aura infernal. Ah, da aura, tá. Mas eu pensei que fosse da runa. Da runa 53 também seria. Bom. Tá. O que acontece então, Amorim, é o seguinte: você invoca as suas Marilifes, elas surgem do chão. Se curvam ante você. Você vai pra cima do Grodak, ataca ele com tudo. Os Marilifes vão atacando junto com você. Vocês fazem um ataque demoníaco infernal em conjunto, os três, né? E aí você vê que o corpo dele começa a ceder, mas a expressão dele não se muda, como se ele não sentisse dor, ou como se ele simplesmente não ligasse pra dor, como se ele fosse simplesmente uma máquina. Tá? E aí, quando isso acontece, você escuta em sua mente uma risada. Muito bem, Murren. Invoque demônios. Você está se tornando cada vez mais parecido comigo. Mate seu pai com os poderes demoníacos que você herdou de mim. Renegue ao seu pai e torne-se você o meu filho. Ai, cara, tô achando que não é uma boa ideia. Olha, enquanto você tá desferindo as machadadas, você escuta a voz do Neron. Olha ao seu redor, Murren. Tudo isto poderá ser seu. Você poderá ser o meu herdeiro. Tudo isso será meu? Até onde o céu toca. E aquele lugar escuro lá? Está além de nossas fronteiras. Cala a boca, o Rei Leão. Tudo isso poderá todo mundo. E aí, quando você termina de desferir o último golpe, você chacoalha a cabeça assim, pra voz do Neron desaparecer, você olha pra ele, fixa nele assim, ativa a ronda da compreensão e você vê o que, que tá acontecendo com ele. Ele tá sendo controlado, mas não mentalmente. A mente dele foi simplesmente, no momento, suprimida, porque ele tá parecendo uma máquina de combate apenas, sem mente. tá? A mente dele foi suprimida. Mas ela não tá sendo controlada. O que tá sendo controlado de fato é o corpo dele. Porque você olha pra dentro dele e você não vê a alma. A mente dele tá nesse momento inerte. Tá, então ele tá sem alma. Ele tá como se ele tivesse desacordado, mas o corpo dele continua lutando. Como se ele tivesse o Fúria lutando pro instinto até. Sim. Ele virou um robozinho. Virou um robozinho. Então. Bom, foi só o seu turno? Foi, eu tirei 30 na saving throw de constituição. Oh. Eu não sei se a é aqui não fala o ACD, deixa eu ver. ACD. Qual parte da hora? ACD é a mesma, porque é bom, é constituição, é proficiência mais 8. 18 mais modificador de constituição. É a hora do infernal primordial? Isso. A mente dama, então. Começa. Você tem que fazer um save? Sim. Ah tá, você deve arrumar um save agora só pelo final do turno para retirar os pontos do 0 assim, né? É, aqui não fala quanto que é. Eu acredito mas que seja só... o negócio da runa, né? É, pra usar as ações de usar as runas. Eu acho que seria 24, porque tipo, não passa do valor normal da runa. É, mas começa em 24 e sobe a cada turno. Mas só usar a ação lendária do global. Então, eu acho que vou subindo. Isso. Mas isso aí é pro inimigo, eu não sei se vale pra mim também. Você teve que fazer um teste da. Não. É a ativa normal? Ativa normal. Então acho que seria o mesmo. Vai mesmo. Mas você deu 30 e poucos? É, deu 30. Então passou nesse primeiro. Usa o mesmo deles. É. É como se eu estivesse lutando dentro do vulcão e estivesse ficando exausto por causa de falta de oxigênio. Ok, Morin. Ação lendária do Grodak. Ele simplesmente vira na sua direção. A espada se transforma numa montante e ele desfere um golpe na altura do seu pescoço, tentando degolá-lo. Esse é engraçado. 2 mais 39 mais 26. Eita, esse 26 é novo. Esse 26 é novo. Pô, tá, cada certo sobe 2, sobe 10 no 30, bônus do cara. O 39 a gente sabia. Pô, tá, te acertou, montante. É, esse acertou. Não foi crítico, que foi uma pena. Tá bem que não é verbal também, né? Não, mas passou longe do crítico. É, bem longe. Não, passou longe não, tava do ladinho ali, ó. Tava do ladinho. Tava do ladinho da falha também. Seis. Olha só, 25, coroca, 37, com 8, 45. 55, nossa, deu dano pra caramba. Yeah. 55, tá, 66, 77, com mais 6, 83. Não, cortante agora. Cortante mágico, eu tô cortante mágico. Então, 41. Depois vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu baixei, que eu tô usando aqui, que eu curti demais. Pra controlar a iniciativa. Ok. Faço o abaco com esse negocinho literalmente pra fazer a subtração. Sério? Eu vou descer um por um, depois eu desço aqui. Mas é como funciona, né? É. Perfeito. Bom, Celerim, você. O que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu foi o seguinte. A gente põe. Berrete Vermelho foi até a beirada da porta. Ele se concentrou e expandiu uma onda de energia, tá? Ele piscou nesse momento, ele piscou vermelho e azul ao mesmo tempo. A Cera até olhou e perguntou: mas como vermelho? É vermelho ou azul? Não, ele piscou as duas cores ao mesmo tempo, como se as duas cores coexistissem no mesmo espaço, violando as leis da física. Uhum. Isso foi um efeito que vocês todos conseguiram ver. Imediatamente em seguida, quando essa onda veio e foi atingindo todo mundo foi desmaiando, ficando inerte ali. Você viu a onda passar por você, você tava todo cheio de energia elétrica, estática, coruscando assim ao redor do seu peito, do seu corpo, né? Foi como se a onda, uma onda do mar realmente, passasse por você e arrastasse todas as suas coisas. É a onda do arrastão. Passou, levou toda a sua energia com você e deixou você lá inerte. E você foi vendo todo mundo desabar inerte ali, apagou arco de Griel, apagou runa de Griel, de Toph, de Lisbeth, tá? Somente a Ciere permaneceu em pé lutando contra ele. E você também ficou inerte, só que você conseguiu manter sua consciência. Então durante todo esse tempo você viu tudo o que aconteceu. Você viu ele metendo 6 magias na Ciere, 3 chamas sagradas, que não afetaram ela, depois mais 3 mísseis mágicos, e ela se contorcendo. Ah! Ah! Fosquinha. Como se estivesse sentindo dor. Ele chamando ela de vadia e sabendo que ela estava fingindo. Aí você viu a Ciere dissipando o globo de vulnerabilidade dele. Dissipou o globo de vulnerabilidade. O santuário ele próprio dissipou. É, bateu nela. Né? Dissipou o globo de vulnerabilidade. E aí o que que a... e ele começou a preparar mais 6 magias contra ela. E aí a Ciere se teletransportou pra essa sala. Ah, ela saiu. Aliás, ela correu pra dentro da sala e trancou a porta. A do plano? É. Entendi. Não, não a do plano. Da energia tá aqui. É outra sala. Tá, é ela outra correu pra outra sala oposta. Não, não, a Toph tá aqui. O Murin tá no andar de cima aqui. Sim. Tá? Aqui paralelo com vocês, né? E a Toph tá aqui dentro. Né? A Ciri foi pra outra sala. Quando foi pra outra sala, ele gritou: não, essa sala não! A Ciri, por quê? Isso vai ser sua ruína. Imediatamente após, a Ciri teletransportou pra fora da sala sem falar nada. Não pode entrar em nenhuma sala. Não. É proibido. Pode! É turno, é só corredor. E essa ele meteu as 6 magias na Ciere e ele falou: ah, sua vadia, já sei o que tá acontecendo. Ele puxou o poder da runa de energia, meteu o raio de gelo nela, meteu o raio de fogo, e aí as magias começaram a ferir o elemental de magia. E aí ele brilhou azul, ficou um tempo azul e falou: idiota, é um elemental de magia, magias normais não funcionam. E começou a canalizar com a runa da energia na Ciere. Tem um sábio entre eles. Acho que tem uma água nele. Tem. Eu acho que tem um feiticeiro. E aí, por fim, ele falou pra ela: você, sua vadia, você não vai me enganar com essas suas dissimulações. Eu sou o bispo de Neron, você não vai me enganar. Teoricamente, ele é o bispo é. E o cara que tá com o Murin é o cavalo. Cavalo. esse movimento só em erro. Esse é o movimento do seu pai, só comentei? É. Na hora ele fica assim, ó. Eu falei que as peças eram das pessoas. E a gente é o peão. É. Tá, menos mal, eu achei que era a gente as peças, mas são eles. São eles, menos mal mesmo. Faltando achar os a torre. E a torre é a rainha, que eu não sei, porque é que eu não sei se o Neron vai ser rainha. O rei. Rainha? Não, eu acho que ele é o rei. Mas então, rainha, quem que seria o parceiro dele? Eu não sei, o Jarro, acho. Pode ser o Jarro. O Jarro pode ser o rei e o Neron a rainha. Tem alguém aí? Não. Tem sim. E o Neron a rainha. Eu vou passar pra ele no banheiro ali, eu vou dar uma olhadinha ali. Porque se destruir o Jarro... praticamente Neron. Caiu o uísque de dentro. Vamos com calma, ela destruiu o jarro. Vamos para pegar para ensaiar outra coisa primeiro. Vai tocar naquilo. Vai liberar todos os outros. Sabe o que, que aquele jarro é? O receptáculo fantasmagórico dos caça-fantasmas. Desliga energia, acaba Nova York. Certo, então você tá no corredor comigo? Tô aqui, ó, eu tô aqui. Tá fugindo essa lagartixa aí. Eu só me locomovi mais pra cá, mas sou eu. Não, mas você já tinha entrado na sala e você trancou? Eu entrei e saí. Entrei aqui. Isso, entrei aqui, ó. Entendi. Entrei e saí. A porta ficou fechada. Isso. Onde você tava, Celine? Ali, ó. A mesma lá ali flutuando, sem energia. Dá pra você ter visto ali o que aconteceu lá dentro, se você passar no teste de percepção. Quero ver. É só perguntar também, eu te falo o que você tem lá. Primeiro vamos ver, né? Porque se você tiver igual o Grial, você não vai falar. Vou ver a como. Não, eu tô de boa. Que perdeu a mente da última não. vez. Não. É, parece que você vai me contar, porque deu 18, deu 29. Ah, não, dá pra ver. Dá pra ver. O que você vê é uma poça de gosma translúcida no chão. Na hora que a Ciere abriu a porta, uma gota surgiu assim no ar, do nada, e despencou, puf, na gosma. E na hora que ela entrou na sala, aquela goteira se transformou em incontáveis goteirinhas que aumentaram a poça no chão. E a poça do chão começou a ondular, e se erguer na direção da Sierra. Como se fosse um lençol se erguendo. Um cubo gelatinoso. É tipo um, como se fosse um cubo gelatinoso. É uma gosma, um use. É um limo. É assim, ele viu aquela. Ela entrou, fechou a porta. E aí, na hora que a porta tava fechando, você viu o negócio erguendo na direção dela. Ela fechou a porta e se teletransportou pra fora em seguida. Ah, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Não, não, eu só não queria brigar com o Uzi. Sim. É que o Anix não tá hoje. Que ele conhece esse Uzi. Ah, é? O Anix. Ah, o Anix. A Toph não. O Anix conhece. Ah, eu não sei qual que é então. É o da Ferrugem? Bem pior. Celerinho! Tá. O que a gente faz com essas cabeça oca aqui? Qual cabeça oca? Os nossos? Não, esse oval aí. A boladinha? É. Desgraçado, recuperou a consciência. Mata ele. Mas eu nem perdi. Vai perder, pra sempre. E meu nome é Berrite Vermelho. Mas o bispo fica... de Neron. Eu falo assim, mas você fica azul, então você não é o Berrite Vermelho. Você não sabe nem falar, cala sua boca. Ah, falou a boladinha aí que não tem, faz assim, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso ajudar aqui. O que quer dizer com isso? Mas ele não tem tronco pra fazer isso aqui, ó. Ele não tem esse molejo. Puta, essa malemolência, ele faz assim. Ai, eu começo a rachar. Sabedoria, né? Isso que é problema. Pare com isso. Preciso de água pra fazer o barulhinho. Cadê ela, Jara? É lá, ó. Então, acho que agora... Talvez tem uísque aqui? Não, né? Jogador. Não. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Eu ia dar confusão nele, mas ele é bom de sabedoria. Ele é muito bom de sabedoria, Bradão. Tem uns 30 aí. Não, ele tinha 50. Não, tinha, não ele é 50 é. Quando é o azul. Ah. O vermelho é mais 30. Ah, o mais 30 já passa. Entendeu? É tipo assim, ó, ele é bom, mas o azul é melhor ainda. É porque o azul é o clérigo. Eu acho que é, não sei quem que é o clérigo aí, mas tem um inteligente e um burro, porque... Tem. Se não tiver mais, né, porque os outros não falaram ainda. Porque assim, ó, o cara tava jogando, tinha mais 20 e eu mais 20 nos testes. Aí do nada o cara virou o azul, tinha mais 54. Tinha, aí eu falei, esse aí é o cara bom. Esse é o inteligente da dupla. Vai, Celerinho. Filho de Curralim. Irmão de Micalatéia. Micalatéia. Saudade. Isso aqui funcionaria. Pelo menos por enquanto. Vai lá na gosminha, se ele dá. Por quê? Porque é legal a gosminha. Depois que a gente matar o bichinho, talvez eu vá. Vai lá. Tá bom, eu começo a... Eu pego a lira, né? E eu faço uma simples um acorde. Esse acorde aí vai se contorcendo e atinge o Berrite. E aí ele começa, tipo, a pensar como se fosse um minotauro. Que? E aí eu prendo ele no labirinto. Nossa, sério? Sério, e você não tem teste pra resistir a magia. Caralho, cuzão, não tem teste. Eu não, amo tem. Essa magia. Gastar um desejo aqui, né? É, né, pior. Dou um counter spell nessa porra. Ah, eu gasto um ponto de feitiçaria. Eu faço erra, tipo, eu toco e ele puf, desaparece. Ele nem percebe que é magia. Não. Filha da puta. É magia sutil. Sutil. Eu aprendi isso das últimas duas vezes. É, não tem que ser. Filho da mãe, só porque eu ia fazer dois counter spell. Ou... Oh. 4 counter spell. 6 counter spell. Olha, cuidado. A gente também tem. Você tem. A gente também é 2. Eu também. Eu sei. E eu consigo fazer um counter com sutil, eu acho. Porque ele não consegue counterar meu counter. É. É verdade. É verdade. Eu também. Você pegou essa meta magia? Sim. Vamos gastar os pontos feitiçaria ali. Relação a essa porra. Bom, ele sumiu, foi pro labirinto. E aí? Tá. Tem algum plano? Daqui a pouquinho vai voltar, eu tenho certeza. Ih, quer catar os filhos do Murin e ir embora? Eu vou pelo menos ver se os filhos do Murin tá lá, porque vai que ele tá enganando nós. Na onde? Okay. No berçário? Aqui, é. Mas na sua vez. Primeira berrerite. Certo. Eu vou ficar... Recolhe os morimbundos aí. Não, eu quero ficar do lado da onde ele sumiu. A hora que ele aparecer, eu só vou agarrar ele. É meio redondinho, você acha que dá? Hã? É meio redondinho, você acha que dá? Ah, sempre dá um jeito. Eu sou grande, né? Você pode ficar. Ação bônus, vira dragão. Ok. Ah, vai comer um bolinho de carne, fio. Um monte de gazinha aí, ó. O dragão saiu. Bom jantar, eu vou ver se as crianças estão aqui mesmo. Bom, seu desejo. Isso. Gastou seu slot de nono nível? Eu tenho três. Pode usar três vezes o desenho. Quantos de nono nível você gastou nessa cena? Primeiro. Nessa cena. Eu não tinha gastado um nas passadas, mas eu contei logo que recuperei. Tá, joga um teste de intuição. Tem alguma coisa acontecendo aqui. O D20 sumiu, só que eu Aí o tempo aqui não afeta a gente, né, amor? Ah, é. Verdade. Você usou a onda do tempo nele, ele falou, idiota, o tempo não funciona aqui. 42. Muito bom. Muito bom. Vai lá, desconta seu slot do meu amigo. Vamos descontar quanto? Desconta, ó, já tá aqui, ó, descontei aqui. Ok, então apaga esse desconto aí. Você não usou. Primeira vez que eu ganhei um buff? Eu nessa também. Luta? Já fala qual é o segredo aí, Bredão. Ih, Neron gostou de mim, hein? Você usou sua magia mais poderosa, talvez a magia mais poderosa que há no multiverso. E você percebe que ela não drenou nada do seu poder, da sua energia. Da runa. Vocês estão sob a influência da runa de energia. Vocês não estão gastando slots de magia. Sério? Sério. Ah, mas então as coisas vai virar a festa da uva aqui. O que vocês acham que eu tô fazendo seis magias aqui na festa da uva também? Eu tô vendo quem já gastou uma de novo. Não, mas fazer seis magias por turno é bem diferente. Não, aí é porque ele é roubado. É porque eles são eles. É porque ele é o bispo. É. Mas eu vi. Ele tá acima do clérigo, ele é o bispo. É. Mas eu já vi que ele gastou várias ali altas. É. Eu não tenho essa noção. Tem um clérigo que é o padre. Né? Ele é o que? O sumo sacerdote? Aí. Opa. Não, é do meio. Não. Aí tem o chefe da região ali, né? Que eu não sei o nome, como que é, né? E aí tem o que tá acima, que é o bispo. Então nível 1, nível 2, nível 3. Então ele recebe aí tem poder triplicado. Ele é então, tipo o regional. E aí depois tem o estado do país. É o cara que fica lá na arquidiocese em São Carlos, lá na catedral. Eu não entendo essas paradas. Então, nem eu, mas... Eu associo com política. Tem um vereador, um deputado e um governador. É isso aí. Okay. É o deputado, é isso aí. Bom. A bolotinha. O que eu faço então pra sair da porra do labirinto? Um teste de inteligência pura, dificuldade 20. E é uma ação. E uma ação. E uma ação. Uma ação. Filho de uma égua. Você não tem nem turno. Ou você fica aí 10 minutos, eu acho. Espera 10 minutos. É. 10 minutos é bacana. Se demorar mais que 5 turnos, eu vou sair daí. Que eu já sei quem é burro e... Vai demorar uns 10 minutos, né? Tá, teste de inteligência por dificuldade 20. Isso. Eu passei, acho que ele passa. Passei, olha. Passei, moleza. Deve ter um mago no clérigo. Tenho mais 25. Passou. Ele tira... Crítico! Me manda uma carta. Caralho. Eu sempre me confundo porque uma tem desenho e a outra não. Gasta sua reação ao ser dirigido por magia diária. Você escolhe receber o dobro do dano, ignorando suas resistências e unidades, para salvar todos os seus aliados do dano. Só você se ferra. Não. Não. Ele tá em um lado. Bem, se portou? Bom, isso foi minha ação, né? Foi. Foi. Voltou. Desgraçado. Dá mordidinha. Não, já é nossa ação de novo? Não, você não ia agarrar ele? Ah, mas é que é uma reação, né? Então. Mas é que uma reação é um trigger, né? Tem que Você já gastou sua ação, né? Pra... É. Não tem ação pra agarrar. Eu vou ficar ali esperando, tipo, no meu turno eu sou antes dele, eu vou... Você falou ele aparecer, você agarrar, ele apareceu. É que é um turno trigger. Só, não tenho reação, não tenho ação pra gastar. A reação é consumiria a minha próxima ação. Só que foi antes de chegar no meu turno. Então não, eu não posso ainda. Aí beleza. Tá bom, vez dele. Gastou a ação dele, né? Uhum. Isso. A gente começou a pensar em outra estratégia, porque não é bom de atribuir. Virou na sua direção, Celerim. Vou pra lá ou espanco lá? Eu acho que eu consigo... Você consegue fazer alguma coisa, depois você pode andar. Celerim. Pode. Ele olha assim. Ah, de onde surgiu isso? Eu sei os pesadelos. Sai daqui! E sai mandando uma magia em você. E se afasta de você. Aqui na diagonal. Opa, dá um... esse eu não posso deixar lá passar. Um trigger. Não, é ataque de oportunidade. Vai que eu quero saber a senha dele. Pra saber se eu tenho chance. Não pode, tem que ser o ação de atacar. Morde! Morde e segura, pronto! Não morde e solta, só morde e segura. É um ataque padrão. Uau. Gastando bem, né? Isso e uma inspiração. Ficou um de 20. Fazendo. Nossa, se você vai calcular bem, porque foi um valor bem alto. Eu não falaria se é a dele pra nós, né, amor? Exato, acho que não, mas se o 57 eu acho que acerta. Não, deve acertar, mas e aí? Eu não tenho tudo isso então, de acertar. Você acertou facilmente. Eu tenho 40 de bônus. Facilmente. Não tem como facilmente. Você saber. Eu tenho 30. Então. Tá, você quer que eu fale a CA? Ele não tá nem de armadura, olha aí. Então. Posso chutar a CA uns 25? Ok. Porque tipo, ele tá sem armadura, seria uma armadura natural, eu acho. Não sei, mas o Mur tem armadura natural e é foda pra caralho. Mas o Mur é bárbaro. Ele é mago, clérigo, feiticeiro, todas as magias convidadoras. Não, ele tem bônus de constituição, né? Ele não tem bônus nenhum. Ah, mas é algum deve ter. Ok. Celerinho. Deixa eu toque, deixa eu ver o alcance, 18 metros. Porra, eu tô esquecendo, né? Eu acho que a minha armadura tinha explodido umas 5 vezes e eu esqueci, mano. É que bom. Todo dano que você toma pela metade, você vai acumulando. Mas já tomou uns... Você não tem armadura, você não usa, não é? Tá, acelerinho. Eu não considero a armadura aquele do Gaka. Então, mas você usa? Uso. Ah, eu achei que você não podia. Pode, porque não é considerada armadura. Mano, eu já tô com 401 pontos de vida. Eu tava com 700 e alguma coisa. Celerinho, ele vai se afastando de você assim, andando na diagonal. Bicho feio da porra, queime em nome de Neron. E faz uma tempestade de fogo em você. E aí ele erga as mãos pra fazer tempestade de fogo, ao mesmo tempo que ele abaixa as mãos e surge uma coluna de lâminas, uma barreira de lâminas em você. E aí ele aponta o dedo em você, apodreça. Faz doença plena em você. Vamos lá. Tempestade de fogo. Eu acabei de usar o ataque. Fez o ataque de oportunidade, então não tem reação. Teste de resistência de destreza ou 7d10 de dano de fogo. Firestorm. Não. Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. O terceiro eu contero. Contero seu counter. Contero no ponto sutil. Ah, palhaça! Porque eu posso! O dano não me importa, porque depois eu exploso a condição, dele, né? Aí é 28 meu ataque de hoje de dano. Ok, 28 de dano. Esse dano não é. Não é nem meu, é da Denise. Ah, peguei o 7 dela, tava mais fácil. Tá certo. Vamos lá, é 7d10, né? 7d10. Opa! Fogo? 70. É por causa da. Não, é por causa da runa de energia. Ah, é tudo maximizado? As coisas que são elementais. Tudo que coisas... tá abaixo da runa de energia tá sendo maximizado. Tá sendo globo de vulnerabilidade, né? Tá. Nossa, vou meter uns míssil mágico de novo no nível. Isso! É, tá. Barreira de lâminas. Não, é pro último nível, porque não usa. Barreira de lâminas é 2D4 por nível, eu acho. 2D4 por nível? Ah, não, acho que é 4D4 mais 2 por nível, não é? Não, barreira de lâminas é D10. Ah, não, ah, tá, é Blade Ward. 6D10. Eu achei que era aquela de segundo nível, que fica parado. Ah. Barreira de lâminas é 6D10, dano cortante. É cortante, esse rola. Então, 60. Mas você não é imune ao dano cortante? Esse não. Não mágico. Não, não é imune, é só resistente. Ah, você é resistente, é. Mas eu tenho armadura, então, 35, mais quanto, entendeu? 29, 39, 42. Tá, mais 21, então dá o 42. E por último, doença plena. Você tá conterando sutil? É. Você falou depois que é sutil. Eu aprendi com o Celerinho agora. Eu não sou muito bom em decorar as coisas de feiticeiro. Tá, vou perder ação dessa vez. Porque isso é uma condição, a condição é chata. É. O dano de boa é, tomei 50, só que eu curei 31, porque aí começou o turno, então eu tomo 19. 86. 86. Nossa, é, 87. Eu tô deixando de bom porque. Como é? Soma 100, cara. Tem que fazer um bagulho e sair essa porra desse trânsito, mano. Não dá. E eu não tenho como parar ele. Tipo, por parar ele, eu tenho que deixar ele inconsciente. Ah, mas você consegue deixar ele inconsciente sem matar? É. Seu foco agora é parar o combate, depois você vai atrás da alma dele, né? É. No meio do inferno. Ok, Berrite se foi. Mais inferno que na Itália, já? Vocês estão no abismo. Agora Ciere? Agora Ciere. Então Ciere vai tentar fazer uma coisa. Ciere vai tentar bater nele com o éter. Ah, por isso que ela tá com a distância? É. Mas aí é mágico, né? É a magia, caralho. Você já tem esse bolo. Eu já tenho marcado quanto que é. Não sei porque eu tava querendo saber como é que é um ataque à distância. Tá, você tá jogando uma magia que vai causar dano. Isso. Jogada de ataque mágico. Não sei se é... tipo um raio. Se vai ser potencializado por causa da runa da energia ou não. Qual é o tipo de dano? Necrótico. Nossa, eu tenho que esperar um turno de dano, não, né? Não. Não sei. Essa carta é boa, eu tenho que esperar um turno pra usar. Tem que usar ela e guardar um turno. Eu acho que ela é necromancia, não é evocação. Eu não sei, é porque como é do Filhos do Éden, é a descrição que eles dão. Eu não sei. Talvez. Você manipula energia escura, é isso? Eu manipulo o que seria a energia do universo, como se fosse um... Não, necrótico não faz muito sentido, mas ela seria uma magia de evocação. O que, que ela faz na descrição? Eu vou ler aqui, ó. Você consegue manipular o éter, que é o solvente cósmico, uma substância que compõe a matéria negra do espaço. Se quiser, pode disparar até 2 jatos de éter por rodada contra seus inimigos, fazendo uma jogada de ataque. Seria evocação. Ah, você necrótico. Acerta os alvos, recebem 10d12 de dano de ponto necrótico por jato. Nossa! Seria evocação, mas o dano é necrótico, então não é maximizado pela runa. É. Nossa, tá muito fora no corte da página do caderno. Eu tenho por causa de uma magia que eu ativo em mim. Sexto sentido. Ah. É só isso pra usar o bote de nono nível. Foresight? Não sei como é que tá em inglês. É. Roubado. Tem vantagem em tudo. É. Ó, um deu 36. Acertou. E o outro deu 43. Acertou os dois, CA 35. Quer um combo com essa magia? Pega duplicado da ação. É, eu faço isso. Me dura 16 horas. É, eu faço isso. Por isso que eu não... É muito bom. Nem me preocupo muito. Porque eu tenho acho que vários slots dando nível, só que eu não uso. Eu não tenho bola de fogo! Usou pra fazer magia de primeiro nível. Eu sou druida, gente! Eu sou druida e um pouquinho. Dá pra você curar 50 PVs com curar ferimentos. Ah, mas eu não tenho graça. É. Não tem graça, recupera a galera inteira, hein? É, foda-se. As magias que você tem que fazer. Imagina o cura em massa aí, velho. É. Sim! Deixa o clérigo, só faz cura em massa. 76 no primeiro raio. Quanto? 76. 76, você dando force, né? Não, não, necrótico. Necrótico. Fazer o só outro é 47. Filha da mãe. Agora. 76 mais 47, 123, né? Dá um dano bom esse negócio. É a única coisa que eu dou dano bom. Mas essa magia é de que nível? Você usou do éter? Ai, e a quinto círculo vai ser magia de quinto nível, amor? Quinto nível. Não. É porque é círculo do Filhos do Éden. Então, o quinto círculo é o último, né? Ah, tá. Não sei. Círculo de anjo, né? Isso, é. Eu acho. Não, que é o penúltimo. O sexto círculo é o último. É. Então é 6 e 7. E sétimo são os arcanjos. É 6 e 7. Então seria mais ou menos isso. 6 e 7. Tá bom. Como tá agora bom. A gente não tá contando mais slot aqui, então tudo de boa. Não, sim, mas é. Tá bom o dano. Tá bom. Sério, você atinge ele doído. Tá, fere bastante ele. Ai, desgraçada! Apodrece ele assim. Mas se você quiser, eu te ajudo. Falei tá. Pra ele mim. Vamos emagrecer, boladinha! Puta! Quando ele faz assim, tira aquela casca pútrida e por baixo aparece pele azul. Você tirou? Ah, não foi um. Mas sim, você é um farsante. 16. 15, quer dizer. Você que fica fingindo aí. Eu tenho que jogar alguma coisa pra entender esse bicho aí. Tem que ser de uma runa da compreensão nesse caralho. Joga uma runa da compreensão. Pra mim entender. Joga da intuição, soma seu... Ah, tá aí, faz acertar. Isso. Isso. Isso. Ele é uma manobra que não soma no dano. Soma no... Joga o teste da intuição e ativa a runa. Então soma seu bônus. Quando você combate agora. Nossa. Dá pra você combar isso? Porque ele tá entre de menos 5 mais 10. Se aumentar em 10 o seu dano e se usa a precisão pra tirar o menos 5. Vou fazer isso então, que eu sou tudo. Que aí eu jogo com vantagem meu. Contra demônio e abissal, dado de prioridade. E só são bônus, vai fazer o quê? Dá 55. Eu tô tentando entender o que, que é essa porra desse demoníaco. 55? É. Eu usei a da compreensão pra tentar entender o que, que ele é. Porque ele tava vermelhinho, aí eu apodreci ele. Certo. Aí ele tirou assim, aí depois veio uma pele azul embaixo. Azul. Então saiu vermelhinho. Então eu quero entender o que, que é essa porra. Morreu? Não morreu. Será? Tá. Você olha pra aquilo, Seria, você lembra de tudo que foi acontecendo, ele piscando duas cores, e aí, pum, te remete imediatamente às peças do tabuleiro. Eu sou o bispo de Neron, eu sou o Berrerite vermelho e tem um azul junto. Se ele é o bispo, o tabuleiro é composto de dois bispos faltavam, então ele é dois bispos. Os dois bispos? Ah, não são só dois, menos mal, achei que eram quatro. Menos mal mesmo. E tá faltando dois. Não, falta... que a verdade o Berrerite azul. Não, porque a Toff viu quatro Berrerites. Não, ela viu quatro. O Gabriel viu quatro Berrerites. Não, mas era um reflexo, era uma magia reflexo. Ah, era reflexo? É isso. Era reflexo. Ah, eu achei que eram uns quatro tipo separados que entrou no portal. Não. São dois seres em um. Eles se juntaram. Os caras ignoraram a lei da física. É. E a gente vai se fuder, porque o azul é mais forte e a gente tá brigando com o vermelho. E aí, eles se juntaram pra se tornarem mais poderosos. Não parece não, mas tudo bem. Parece não? Parece que só quando parece o azul que os caras ficam fortes. Não parece não? Ação lendária. O vermelho é o cara que farma, o azul é o cara que joga as magias. É. Não, eles estão jogando. Um joga magias de mago, o outro magias de clérigo. É, sim. Ação lendária, eu vou me dar mandar um king trip em você. Não, como é que eu não tô, eu vou botar a porta aqui, ó. É porque agora que eu tenho que o bagulho tá maximizado. E agora você vai brilhar, hein, fogo? Agora eu acho que eu consigo fazer. Um sopro e passar um bônus ou um míssel mágico. Só dá, já tenta matar eu no sopro, tá? Toma um raio de gelo, Siri. 7 vezes 8, 56. Mas você não tem que ficar pertinho da porta lá pra puxar energia de lá? Não. Não? É só querer. Sabe por que ele usou lá fora também? Quando a gente tava na entrada do portal do templo? Não foi ele que usou aquele raio. Mas deixa eu tentar acertar não, você. Não, mas ele usou as magias. 18 mais 40 te acerta, né? 58. Passou okay. Perto, então toma aí 56 pontos de dano free de gelo. 56. Com raio de gelo. Se você tem imunidade. Eu sou imune à magia. Então, ok, você tem imunidade. Runa de energia influenciando, então você tem resistência ao invés de imunidade. Toma 28. Pode botar invencibilidade, beleza, que eu vou usar. Bom, depois da Sierra. É o pai do mundo, hein? E agora é de se apanhar, hein? Eu podia ter usado quando ele me deu maior quantidade de dano e eu acabei falhando. Aí agora eu uso. E provavelmente vai vir uma bela quantidade de dano agora. Sem acertar. Ah, certo. Esse cara tem mais... Ah, daí que ele só tem mais 66 de bônus. Murray, você tava... O bônus já acerta! Ô, Murray, você tá bem ferido? Eu tô não. Com 400. Ele tá na metade, eu acho. Ele tá na metade. Não. Eu tenho 401 de vida. Eu tinha 700 e pouco. Tá quase não. Na metade? Tá quase na metade, é. Um pouco acima. Ok. Eu tenho 666 de vida. Eu tô com 401. Ah, tem duas portas, né? Tem duas aqui. Beleza. E duas lá. É, mas é tudo proibido. Ah, não entra aí, não entra aí. Não, ele não queria que entre lugar nenhum, mas aqui sim. O uso eu não queria mesmo. Jack, beleza. Pra começar o seu turno, não, então, teste de resistência de. Teve entrou de constituição. É. Tem mais 31. É, 42. É passou. Ok. Murin. Vamos lá. Tá. Espada montante. Tem três. Se sair daí, vai tomar três ataques. O ataque da magia. É, ele não liga. Só crítico, né? Só certo no crítico. Espada montante. Cai aqui. Caralho! ser não é. Então, mas ele passa por cima de mim? Passa. Não, é igual Samurai X, ele passa assim do lado, de corta no meio e sai lá. Olha, eu jogo aqui pra ela. Caralho, 4. Ok, 4, mais 20, 39, mais 26, te acerta, né? Como? 4, mais 29, mais 39, mais 26, te acerta, né? 70. Foi pra 28. Ó, oh, ela errou, porque ela não tirou crítico. Dá os ataques de oportunidade neles. Você pode usar o seu. Esse é o do alcance, né? Ou a gente já tá corpo a corpo? Saiu do alcance. Você pode bater nele. Pode bater. Ataque de oportunidade de todo mundo aí. As marinhas ferraram. Errou? Só acerto com 15 ou mais. Até você? Não, só acerto com 15 mais, tirei 11. É bom, 15, né? Não, tão tô diminuindo. Tô okay. Diminuindo. Ok. Já diminuiu mais um, né? Diminuiu mais um, né? Foi pro 44 agora. É, não sei se diminuiu no nível do turno dele ou no meu. Tá, já diminui aqui, porque se for no seu turno, quando chegar já foi. Tá, ele se desloca até lá. E aí ele transforma a espada de... Opa, deixa eu dar o dano, né? Um ponto. Ah, louco, ô louco. Que seja meu, né? 12, D6, mais 23. Nossa, quanto dano. 2, 4. Tá jogando aí? Não. 6. Acho que ela tá vendo magia. 8, pode deixar. 10. Tá. Você já vai dar. Você vai dar mais algum outro ataque ou só vou, isso? Vou sim. Você já deu todos os ataques? 12, 14, 16, 18. Nossa! É, 24, 30, 36, 41, 64. Mais 23. 64 de dano. Quanto? 64. 64? É. Tá. Mais 2 dados, porque são 12. Nossa, mais 12. Nossa! 2, 7. 76, 38. 76. Boa. Tá. Tá, isso foi montante. Dá um dano bom. Ele é o chicote, né? Agora não vai de chicote, não. Agora vai de lança montada só. Caramba, o cara tem 15 armas. Faz a espada montante. Virou a lança montada. E aí ele faz isso, ó. L grande aqui. Pegando os dois. Deixa eu ver aqui. Investida. Só vai dar pra pegar esses dois, né? Segundo ataque. L grande aqui. Terceiro ataque. E L grande aqui. Quarto ataque. Tá, mas aí... Então você vai tomar três ataques e elas... Cada um toma três. Cada um toma três, é. Vamos lá, vamos ver se não sai nenhum nos ataques. Dois. Faltam dois, só. Oito. Não, pera, faltam três. E o último ataque? 5. Vou rerolar o último ataque. Acerta todos já. Não, é que eu quero um crítico. Ah, um crítico. Todo mundo quer. Eu tô rerolando o penúltimo ataque que acertou o muro. Então. 14. Ô, oh, droga. Vou rerolar o segundo ataque que também tava atingindo o muro. Um crítico no muro. Vamos ver se o dado da tormenta agora. Ah, não foi. Não teve nenhum crítico. Tá. Então eu vou tomar só dois danos. Então você vai tomar mais dois danos. Então mais o dois? Dano é... Isso. É, porque são três ataques em cada um. É, então três ataques em cada um. Então eu vou tomar só mais um dano. Então são 7 de 12. 2. Vou usar a dádiva da invisibilidade. Eu reduzo um dano a zero. 3, 7. Ah, você vai reduzir um dano a zero? Então vou jogar só um. Vou usar a dádiva da invisibilidade. Quantos pontos de vida tem essas porra aqui? 889. Tem um ponto pra caramba. Vamos lá. 12, 22, 25, 32, 34, 38, 42. Tá. Mais 23 são 65. 65? 65. Matou os dois marinheiros. Ah, não, peraí, 65. Tá, vezes 3. Vezes 2. Investida montada, né? Vezes 2, então dá 130. Ah, então daria 390 de dano. Mata elas no segundo ataque. Mata no segundo ataque, né? É. Então, 130 pontos de dano. Então, perfurante mágico. Mais 65. 65 já reduzido? Já. Deu 130. É, agora já passou da metade já. Passou da metade? 298. Parou aqui, ó. Vira pra você. Desaparece suas Marilif. Né? Vira pra você. Demônios de Neron, apareçam! Bate a lança no, montada no chão, ação bond, joga um D4 aí. Uma briga pra ver quem tem o maior ego. Um. Aê! Maurício? O chão se torna água. E aí dessa água emergem tentáculos, uma cabeça pontuda com olhos gigantescos que te agarram os tentáculos, e aí surge uma boca em forma de bico córneo e cospe em você uma rajada de gelo. Olha. E aí vai aquelas lascas de gelo indo na sua direção junto com neve. Então é uma erupção glacial, surge um kraken, lança uma erupção glacial em você. Então você vai jogar um save intro de destreza, CD 40. Então são 6d6 de frio e 6d6 tá, cortantes. Falei, tô usando a carga do anel, segunda carga do anel. Ó, metade é. Ó, dano de frio. Então, 10, 19, 22 de frio. Ah, 11, né? 5. Um ah, é, um quarto. E dano cortante agora. Ok. 10, 15, 18 cortante. Deixei assim, ó. Em você. Aí, tipo, congelou e cortou. Mais 15? Mais 15. 7, 3. Não, mais 18. 18? 18. 18, 9, 4. Então deu 9 de dano total. Tá usado o bagulho, meu irmão. É? Acho que não precisava ter usado a carga do anel. Foi pouquinho? Foi, deu, ia dar nem 40 de dano. Foi bem pouquinho mesmo. E aí, Murray, como é que tá de PVs agora? 289. Passou da metade? Passou, né? Metade de 200, 700 a 300. Ok, tá blooded, tá sangrando. Tá bleeding, é. Bleeding, ok. É, mas se vai cair a zero, né? Vai ter os pontos total, viu? Ah, porque deve ter uma condição, né? Voltou os pontos total? Não? Não. Que apelação! É regeneração. De druida. Ah. É tipo isso. Eu tô na forma demoníaca, esqueceu? Tá certo. Eu tenho habilidade aqui, ó, regeneração. Mas relaxa que os pontos vão passar pra sua forma original. Ou só o excedente. Só o excedente. Relaxa, vai ter excedente. É, não vai te bater e deixar zero, zero. Não, mas aí eu, tipo assim, vou voltar normal, mas aí eu não sei se... Você escuta na sua mente a voz do Neron. Parece que esse doeu um pouquinho, não é, Murray? Vamos tornar as coisas um pouquinho mais divertidas agora. E aí você vê, tá aquela máquina de combate lá, batendo a lança no chão. Ele dá aquela arqueada assim. Como se você desligasse uma máquina, ele dá aquela arqueada. E aí ele se levanta, olha ao redor. Ai, e aí olha pra você. Murray? Murray? É você mesmo? Sim. O que você está fazendo aqui? Resolver um problema que você e aponta a lança pra resolver. Você. Droga! Murray, fuja daqui! Eu não consigo controlar o meu corpo! E aponta na lança pra você. E ele vai dando um passo na sua frente e mais outro passo. E ele tentando resistir. E ele vai na sua direção pra te atacar. Agora ele tá consciente. Você. Eu vou virar pra ele e falar: vim resolver uma pendência com o senhor, mas ao mesmo tempo vim resolver um problema que você não conseguiu resolver. Então fuja daqui. Meu corpo está sendo controlado. Eu não tenho controle. Tem pessoas para resgatar antes. Seus netos estão aqui. Devemos que não te crê? Netos, eu tenho netos? Sim, pode dizer que sim. Onde estão? Droga. Seu colega sabe. Erguendo a lança. Vira espada montante. Eu vim matá-lo para salvá-los. Ele é perigoso, Morin. Ele é perigoso. Eu também sou. Cuidado, não subestime, Morin. Isso vale para ele também. Tá, mas saia daqui, senão eu vou atacá-lo. Eu não consigo me controlar. Tá, ele fala isso, eu vou sair da sala e ir direto pro negócio. Né? Tipo, o corredor é pra cá, né? Então a hora que ele fala, tipo, eu vejo que ele tá perdendo, saindo do transe, eu passo das sombras pra longe dele. Passo das sombras não dá ataque de oportunidade, né? Não. Sacanagem isso, sacanagem. Ok, você vai pra longe dele, ele não consegue. Tá, e ao mesmo tempo que eu vou fazer isso, eu vou falar. E como eu te libertarei também. Tudo. Salvarei a sua alma, né? Tentarei salvar a sua alma. Tá. E aí eu vou usar. Quando eu estiver ali longe, né? Falando tudo isso, eu vou usar dádiva. Cadê a dádiva? Dádiva da recuperação. Até da dádiva. Uma ação bônus, você recupera um número de pontos de vida, igual a metade dos seus pontos de vida. Metade dos meus pontos de vida. Após usar essa dádiva, você não pode usar novamente, então descanso longo. 700 e quanto? 766. 350, 366? É. 383. Eu recupero 383? Isso. Toma aí com o seu que você tem. Mais 383. Contei para 672 de life. É, ele não tentou me deixar no. Facilitar o combate para ele, mas isso é muito. Foi? Foi. Então, acelera em você. Tá. Eu penso que é muito astuto você. Mas será que ele vai escapar dessa vez? Aí eu só tento não mirar pra porta onde tá assim ele. Uhum. E aí eu vou começar a sugar a energia elétrica. Essa aqui carta no aqui pulmão. Já perdeu, viu? Vou por aqui no fundo. Okay. Aí com uma ação bônus, eu vou usar o sopro. E na ação normal vou usar um ponto de feitiçaria pra usar mísseis mágicos em magia sutil. Pra usar tipo como se fosse os dois ao mesmo tempo. Sopro não é dissipável, cuzão. É. Mas tem que falar se você tá querendo usar aquela runa. Não, é sopro normal. A runa é dá 100 de dano se eu usar ela sem teste. Não, não. A runa daí pra potencializar. Ah, não é automático? Eu acho que não. Eu acho que você tem que querer usar. Tá, eu quero usar. Aproveitar que tá de graça. É. Ok. É porque tipo, meu smote foi sem querer e não gastou. Vai lá. Lembre-se, Celerim. Você tá mandando tudo elétrico, né? Isso. Lembre-se do seguinte, seus primeiros ataques. Ah não, tava com redoma, né? Não. Não tava com redoma quando você deu os primeiros ataques? Tava, ele cancelou. Aí ela tirou a redoma. Ó. Mas é agora de novo nível. Tá. O missão mágico. Não, tudo bem. Beleza, quanto que vai dar? Bom, tá faz save de destreza. Puta que pariu, save de destreza, com certeza. 35. E por favor, se for uma linha, só não pega eu. Não, já falei que eu não vou mirar na porta. Boa. Ok, save de destreza. Mais não 20. Vou mirar na porta, eu vou virar na Ciene. Save de destreza tem mais 20. Acho que pode ser de boa. 23. Nossa, com vantagem? Uhum. Meu Deus. Acho que eu vou gastar um ponto heróico. Tem que tirar 15 pra passar. Ai, que beleza, mano. Eu gasto ponto heróico. Gasto todos, amor? Recupera a dádiva da recuperação. Opa, eu tenho um crítico. Olha o que eu posso fazer no meu próximo turno. Give me cartas. Vou voltar full. Tô montando baralho. Que bom ter esse último ponto, mano. Então vai dar meio dano? Eu não sei o que acaba a sessão antes de encontrar ele, né? É diária? Não, mas aí eu uso. Ah, mas é sopro. É o sopro, não é a magia. E o outro é single target. Tá, ok. Aí tem essa cartinha guardada. Essa cartinha vai me ajudar pra caralho. É, eu vou usar minha cartinha, vai. Eu vou curar um daninho aqui. Ok. Tá. Celerim. Vamos lá. Acontece o seguinte, você dá o sopro, vai em cima dele, ele tenta deter aquilo, não consegue, e aí junto com o sopro vai aqueles relâmpagos dos mísseis mágicos. Ele não consegue evitar nenhum desses ataques. O sopro, ele ainda fica saltitando pra lá e pra cá, tentando se contorcer, né? Tentando evitar aquilo, mas ele é atingido em cheio. Quando ele é atingido, a sua eletricidade vai coruscando no corpo dele, né, ferindo ele, queimando ele, e vai emergindo aquele cheiro de enxofre. Tá? E aí você se lembra, caralho, ele é uma cria de Neron, ele é um servo de Neron. Então ele é também um demônio. Demônios, eles são resistentes à eletricidade. Mas você nota, arrancando pedaços da pele assim, que ele não tem resistência. Não há runa. Você canalizou o poder da runa da energia e cancelou essa resistência dele. E além disso, por estar ali, automaticamente o dano ele é maximizado. Aí, viu? É só o Zeca canalizar pra tirar resistência. Então tirar resistência e dano maximizado. Então, quanto vai dar de dano nisso? Ele não passou no teste? Mesmo com ele passou no teste, com o crítico passa, ah, né? Ah, tá, mas toma metade. Toma metade do sopro só. É 32 D8... Daria... 32 vezes 8, 256. Então, 128. Divide por 2, 128. Agora, míssil mágico, são... O primeiro nível é 3, né? 4, não é? O primeiro nível é 3. É 3? 3. Então... 3 com mais 8. Não, meu é... Então, são 11. São 11 mísseis mágicos, cada um é 4D6. 11. Opa. Então, 11 vezes 6, né? Não. Cada um é 4D6. Cada um é 4D6? 4 vezes mais... 6 mais... Mais 13. Mais 13, cada um. Isso. Então cada um dá 37. Isso, 11. Vezes 11. Mais 128. Isso. 535 pontos de dano. Me lembre de nunca tretar com o Celerinho. Você quer mais um seguidor? Menos 1.685. Principalmente. Você quantos? Nessa... Falo por muitos. Hein? Principalmente nessa sala aí que tá potencializado. É, aqui. Não, nossa, adeus, dragão! Não dá, não! Porque aí tá tudo potencializado. É. Então, demorou pra descobrir que não gasta slot. Tá. Senão esses bichos já tinham morrido no. Não, é a segunda turma, né? Terceiro, né? Porque eu rodei um. Agora eu tenho que rolar pra ele um save de zumbi, acho que de não, constituição. Eu não sou de ataque, né? Então não. E eu tenho. Feito pra mim. Só... Ai, caralho! É mais metade do dano? Não, mais metade do dano tá lá. Tá loucão. Mas eu tenho que jogar um save throw de constituição e eu tenho só mais 5 nesse teste. Ah, se tiver concentração, perdeu. Não é concentração. É porque eu acho que você não tira 200 e pouco no teste. Não é concentração. Qual que é a sua CD de magias? 35. 14. 19. Desvinculou? Separou. Tá, agora você usa a sabedoria no azul, então deixa no vermelho. Pronto, ficou mais fácil. O que você dá aquele ataque, dá uma explosão ali. A runa aqui, ela brilha de uma forma cegante, despertando, trazendo à consciência todos os seus companheiros que estavam desacordados. Boa! Para a próxima sessão, todo mundo preparado. Tá? Ou vocês podem usá-los como aliados agora. Tá? E quando se dissipa o brilho daquela explosão, você vê duas cabecinhas se olhando assim. Droga, você se desconcentrou, a gente se separou. Maldição, e agora? E eles olham pro Celerim. E eu vou andando merda pra perto dele. Joga um dragãozinho. Quanto mais vocês fugir, mais irão sofrer. Fugir, nós somos os bispos de Neron. Nós nunca fugimos. Vamos derrubar essa igreja aí. Você ainda tem ação? Não. Então, eu ação lendária. Vou movimentar pra dar um lado demos. Ok. Então vou jogar a ação lendária dos dois carinha aí. Quer ver onde? Pra cá? É, tô perto demos. Tá só perto. E é o puro mais 31 aqui. Ui, fez a banha. Sacurinha automática. Tá, vou fazer um raio guiador. E um... Não, raio guiador não. Vou fazer uma chama sagrada. Mais fácil, né? Você vem pro... Sagrada. E vamos fazer um... Um espirro ácido. Espirro ácido é legal. Boa, boa. Tá? Chama sagrada, espirro ácido. Uhum. Tá, eu faço é... Chama sagrada, espirro ácido. É dois de destreza, né? Chama sagrada... Então o azul, destreza, é o azul é o clérigo, né? Espirro ácido. É o que jogou o chama sagrada. É, o azul. Destreza também, os dois de destreza. Aí eu tenho vantagem. No nível vai dar 7 dados. 7 de 8, 7 de 6. Calma aí. Como a gente fica bom em nome nível? 16. 29. É quanta dificuldade? 48. Tá, uma, primeiro eu falei. 20. Segundo também. 8. Tá, 28 da chama sagrada. Tá. Esse opa, é... não! Isso é fogo? Radiante. Ah, é radiante. Radiante, eu acho que vou esperar, hein? Não. Radiante é radioatividade, né? É. Acho que não é energia. É energia, sim. É um calor, né? É. Vai, vamos considerar então. São 7 de 6. 42. Ah, não, desculpa. Esse é o ácido. Os dois, acho que é a mesma coisa. Não, o ácido, não. É de 12, ácido é de 12. O ácido não é energia. Não é energia. O ácido foi o que eu joguei agora, de 6. Deu 56, né? Que eu falei. Não, 28. 28, 28. E aí o da chama sagrada, sim, maximizado. Tá. Da chama sagrada são 7 de 8, são 56. É, esse aqui são 56. 56, 28. Dividir os 2 por 2, dá 60 mais 24, 84, 42. Falta 30. Tá, isso é ação lendária, vez do Berrits, dos Berrits. Agora, olha que bonitinho. A fichinha deles. Eles têm anotado em vermelho o valorzinho do vermelho e em azul o valorzinho do azul. Agora eles estão separados. Mas eles ainda fazem um montão de magia. Eles ainda fazem 3 magias cada um. Eles ainda combam. Faz uma conta aí. 1150 divide por 4. Dá 250, mas 150 dividido por 4, 75, 37,5. 1150? 1150 por 4. 287,5. É. 287. Ah, eu pensei. Nossa, é uma ideia. Duzentos e oitenta aí? Sete. Arredonda para baixo, 287. Oh, caramba. 287, ok. Tá, muito bem. Como é que eu movo esse bichinho pra cima aqui? Cacete. Dispôs mais uma iniciativa? Dispôs mais uma iniciativa. Como é que eu consigo mover o bichinho? Ah, tá. Só clicar aqui e colocar a iniciativa dele. Que é... Que beleza, hein? E aí ele move sozinho. Ok. Muito bem. Eles surgem duas cabecinhas com bracinho e perninha, só que eles são menores do que eles eram. Ah, é tipo uma gosma? Eles estão feridos. Enfraquecidos. Então eles são menorzinhos do que era uma cabeçona, agora são duas cabecinhas. Eles eram desse tamanho. Agora os dois são assim. Uma bola de futebol. Uma bola de basquete, né? É. Um bolão de basquete com perninhas, com bracinhos. Ai, ficou fofinho. Engraçadinha. Uma bola de basquete não, uma bola de pilates. Uma bola do Kiko. Bola do Kiko é quadrada. Não, mas é a bola do Kiko. É a bola do Kiko. Bola do Bola do Kiko é quadrada. Tá, agora eu vou mandar magia nos seis, hein? O que esses carinhas fazem é magia. A gente percebeu. É, ok. Berrerite vermelho. Se afastou na diagonal aqui. De boa. Berrerite azul. Se afastou na diagonal aqui. Não aprender, né? Berrerite vermelho. Criador de oportunidade? Chuva de meteoro, três chuvas de meteoro em você, Celerinho. Nossa, não, eu vou. A primeira eu vou dar um counter com o sutil. Ok. Pelo amor de Deus. Faz só duas. Ai, três de meteoro. É, os caras não gostam de dragão mesmo. Ah, é, isso foi o mais leve. É, o Celerinho fez os caras se separar. Ok. Conteroma. Isso. Chuva meteoro tem dano de fogo, né? Tem. Bom, CD pra se livrar disso, 48. O dano de fogo, cadê? São 20d6, né? 20 vezes 6 vai ser 120 pontos de dano de fogo. Mais 20d6. Joga 20d6 aí de dano de concussão, vai, faz favor. 20d6? Aham. Então, só como assim? 240. 79. Mais 160. Só? É. 79 do primeiro. Do segundo meteoro, joga de novo. Tá, então vai ser 240 mais 79. Qual que é? 84. 80 mais 73, 153. Então 393 de dano. Ok. Explodiu, hein? Ah, vai explodir, mas ele tá longe. É 6 metros só. Droga. Tô esperto que explodiu com 20 de dano já. Então 393 dividido por 2, 196. Tá, beleza. Berrerite azul. Cadê? Achei. Tempestade de fogo. O azul é o clérigo. O azul é o clérigo. Berrerite azul. Cura completa em massa. Ele começa uma energia de abjuração. Ele faz cura completa em massa. Nossa, não dá pra conterar isso aí, não? Eu já conterei o chuva de meteoros. Mas não dá pra conterar essa magia? Dá, é de nono nível. Se eu usar um dissipar de nono nível. Quer dizer, um counter spell do nono nível. Não, eu vou usar terceiro mesmo. Não, vou usar nono mesmo, foda-se, eu não vou não gastar slot. Tá fazendo sutil de novo? Tô. Gasta só um ponto de feitiçaria. É um só? Ok, cancelou. Quando magia some, ele... Alguém está cancelando nossas magias. Oh. Veja quem é, estúpido. Ok. Cura em massa de novo. Nossa, eu acho que isso aqui é eterno. Hã? É eterno. O quê? Essa multa. Como não? Vão deixar a segunda cura em massa? Porque pelo que eu entendi, ele tem que caçar um momentinho. Ele tem três magias. Dá pra conterar. Eu tava pensando em tentar deixar isso pra gente banir o clérigo e matar o mago. Isso. Não, banir o clérigo não, mas... Porque, tipo, sem o cara curando, o outro é só dano. Uhum. E aí é 2 contra 1, acabou. Será que eu não sou muito eficiente em dano, né? Ah, mas... O counter já ajuda bastante. É. vai deixar, quer que deixa? É, vai cuidar 1.400 PV, não sei o que sabe. Não, vou conterar de novo. 1.400 é muita coisa. Vai conterar outra curimaça dele? É. Ah, tudo sutil? Tudo sutil, aqui, porque ó, eu não... Mais uma reação aqui. Ah, não, o cara vai pra dar 2.100 de vida, não dá. É. Né? Mas não sutil aqui, não. Ainda tem que tá de boa. Ainda tem mais... Fez dois counter spell, então? É, a gente fez três. É, o terceiro, fez três? A terceira magia não vai ser... Não, a terceira não vai ser a cura. Ah, então devolve o perdão. A terceira não é a cura. A terceira não é a cura? Não. Então foi conterar as duas curas e o outro acho que vão deixar. Eles vão deixar. É, também se conterou os dois, as duas curas. É, conterei as duas curas. Bom, só vocês estão acordados. Ele olha pro celeirinho, olha pra você. Você tá em forma de elemental de magia? Tô. Né? Vem. Ele olha pra você, olha pro vermelho e fala: você, desfaça aquela magia. Ele olha pra mim? Não, fala pro vermelho. E a magia é você. Você, desfaça aquela magia. Use o campo anti-magia nela. Eu vou dar conta do dragão. Tempestade de fogo. De novo. Ah, pode ver. Tá de boa? Que cuzão da porra. É, 70 de dano. Eu vou reduzir 35. Só 70 de dano? É 7d10. Mas que bosta de magia. O clérigo não tem muita magia de dano. É verdade, isso aqui não... Não é um chuva de meteoros. Não, não dá pra elevar ela pra outro nível. Então, 70 de dano. 35. 35. É, deu muito aqui, explodiu a armadura, mas vocês estão longe. Ufa. É 6 metros. Ufa. Então, se eu zerar a magia... 35, ela tá no 70, ela tá metade. Então você, Siri. Eu? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Quem que é o maguinho? Maguinho quem é o vermelho. O vermelho é mago. Não, quem que vai vir em mim? O mago. O vermelho. Quem que falou assim, campo anti-magia nela? É o vermelho. O azul falou pro vermelho. O azul falou pro vermelho? É, porque é o vermelho que usa magia do mago. Eu olho pro vermelhinho assim e falo assim, e aí, vai rolar? Vai, eu vou dissipar você. Eu falo assim, ó, então faz em nós. Colo nele e fiz ferimentos. Funciona! Ok. Quer ficar sem magia? É, quer ficar sem magia, vai ficar nós dois. Então, counter spell. É toque, dá? Ah, não. Ah, ele é o mago tem. Hã? Toque dá. Dá? Dá. Olha. Qualquer magia que não for instantânea dá. E sai aí? Daqui! Eu contero você então. Então, volta. Ah, não. Não, não começou meu turno. É, voltou a reação. Então eu contero você com azul. Não vai, não. Eu vou sim. Tá bom, pode dar dano. Será que você não fez a sutil no negócio dele? Não, tá de boa. E é toque. Tô enfiando a mão no cara. Não tem como ser sutil. É, não tem como. Tipo, o que dá pra ser. O magia sutil é você não tem verbal nem material. Mas o gestual você faz. Não, eu acho que você não tem verbal nem gestual, mas. A magia é toque, então você... É, não tem como, o cara vai sentir. É, você não, ele não vai saber que você, tipo, mexeu a mão e falou, morra. Cadê? Perdi. Fiquei mexendo milhões de coisas. É, o primeiro nível. É, primeiro. Tem diferentes. Caralho, o clérigo tem... Counterspell? Esse clérigo deve ter pelo meu Deus. É. Então são 3d10 no primeiro nível. Demônio, né? Não pelo Deus. E mais um d10 pra cada nível. Mais 8. Mais 8, então são 11d10. 11d10. Não, como o nosso é um dado a mais, são... 11d12. 11d12. Então eu não consegui me curar. Não. Deixa eu só rolar, porque é um ataque, né? Uhum. Regular e o ataque, né? Aí, pelo amor, né? Aí os counter spell não deu porra nenhuma, né? É, eu tenho mais 30. Você tem toque necrótico? Tem 30. Posso averiguar. Porque acho que ele impede cura. Impede cura. Eu ia ver isso também, mas eu acho que eu tenho sim. Filhos da mãe! 46, amor. Deixa eu parar já. 46? É. Necrótico, né? Não, 46 pra passar na CA. Ah, passou de boa. O dano é 71. Desculpa. 71 de dano? É. Ai, no vermelhinho? É. No vermelhinho ou no azul? Você não tá tocando no... No vermelho. No vermelho, no mar. No vermelho. É que tá virado... É que atrás é sem cor. É sim, é. Apodrece, né? Assim tá o peito dele. Apodrece o peito dele. Que peito? Eu não sei, né? A bolotinha vai que ser. A testa dele, ele... Ai, desgraçada! Ele faz assim, tira aquela casquinha preta e por baixo você vê a carninha vermelha dele. Você não vê mais um azul por baixo. Eu falo, olha, você é vermelho por dentro. Claro que eu sou, e você também. Eu não sou, não. Vamos ver se não. Toma um raio de fogo. Raio de fogo é quente, né? Quente, então eu posso usar com uma ação lendária. Então toma um raio de fogo aí. Não vai acertar nada, você. Né? Não vai ficar. 15 mais 40, 55. Você acerta? Acerta. Já acerta. Então são 7 de 10, 70 pontos de dano de fogo. A tua metade contra a runa. Você tem imunidade? 35. Reduz a resistência por causa da runa da energia. Eu tenho duas, eu tenho imunidade a. 35. A fogo e imunidade a magia. Não me falta aqui a imunidade. É, eu sei. Eu sei. Você tem mais ações? Eu até joguei a ação lendária dele sem nem perguntar. Não, pode ir. Então? Não, ele parece. Ele não tá muito ferido, né? Tá muito ferido. Tá muito ferido? Tá muito ferido. Tá todo estrupiado, sangrando os dois, na verdade. Eu posso gastar um ponto de feitiçaria e fazer um. Duplicar ela. Essa magia não dá? É, duplicar é novo alvo. Tem que tocar outra pessoa. Toca em você. Ah, você não é hostel. É, não faz diferença. Se fosse o Austin, seria uma boa. O azulzinho lá também tá bem ferido? Tá. Tá um pouquinho menos do que esse. Ela era no outro. Ah, posso te ajudar então. Ela azulzinho. Era no de sábado. É o tormento, ela era. De sábado. Eu cuido dela. Ok. Então acabei. Ok. Então, Grodak. Você tá fugindo, Moren? Eu tô seguindo o caminho, tipo. Eu evitando o combate, porque eu tô vendo esse combate aí, tipo, só vai acabar se eu não morrer. Não, eu não tenho dano, eu tenho uns 35 também agora. 35? 35 só. E pelo que eu percebi. Eu tô com 300 de vida. Não, eu tenho. Consegui perceber, o Nerão tá usando ele pra reduzir meus pontos de vida pra ele me pegar. Sim, com certeza. Se eu meter de novo, dói, então. No osso tapicuíba. Quando eu percebi isso, tanto ele vai evitar esse combate. De fogo aí, ele grita pra você e fala: Oren! Cuidado! Você só vê uma luz passando assim. Mas a CD é baixinha também. Por você. Caralho, vai 18 metros? Sim. Né? Eu tenho mais. Na investidona. Ele falou que é 35, certo? Faz o Lzinho. Então é muito bom. É que eu só consigo usar o momento da magia, senão eu usava só um boa no pau. Eu tava chegando na outra porta e dava uma passa por você, é verdade, tem uma dá uma derrapada e para aqui, assim. O tipo de dano, né? Com a lança. Então, todo meu dano é elétrico. Ah, mas tem um que você escolhe na hora, né? Você não troca forever. Não dá tempo de eu fazer nada, mano? Então, do... Não, tem... É um talento. Tá, vamos lá. Um talento? É, que é um de feitiçaria. Acertar, eu vou jogar só pra ver se é crítico. Você troca sua nave de convidar. Não é crítico, mas eu vou rerolar pra ver se é crítico. Olha o crítico chegando, porque eu quero um crítico, tá? Quero causar 4 vezes o dobro, o dano. Não foi. Vou gastar meu último ponto heróico pra rerolar esse dado. É o último? É o último ponto heróico. É o último? É o último? É o último ponto heróico, porque eu quero um crítico em cima do Murin. Ah, difícil. Pelo menos um. Não, mas vai. Eu tô esperando, eu tô querendo também. Beleza! Pronto, tá, Jeff, nem rola o dano. Vou gastar o meu, vou esperar a dádiva da invencibilidade e reduz a zero o dano. Eu vou gastar o meu e vou queimar seu ponteiro. Virou magic. Virou magic. Eu tava esperando isso. Tipo, falei, mano, beleza, ele vai fazer. Vai dar um crítico. Não tá gastando esse mote, eu acho que eu vou ficar reduz a zero. Vai. Que tá na metade. Atravessa você. Se eu não gastar, eu vou usar logo. Vou recuperar logo. Você se concentra. Olha, Murin. Ia ser um dano ferrado. Eu sei. O crítico dele é 4 vezes. Nossa. 48 da demo lá. Ele é considerado um cavaleiro montado. Sim. É. Caralho. Tá, vou gastar ação bônus e convirar um demônio agora. Como que eu não fizesse isso? Porque isso era a minha ação toda. porque eu ia causar muito dano. Então tá. Puf, bate a lança no chão, surge mais um demônio pra te dar dano. Joga um D4. Esse acho que você não precisa usar nada pra desviar, vai dar pouco dano assim. 4. Esse não foi ainda. Não é o crack. O crack? É o primeiro. O que eu tirei um foi um crack. Mas ele vem e dá um ataque só, né? Tipo uma ajuda. Mesmo assim, né? É o Robert. Tá. Surge, Murin. Na sua frente, na hora que ele bate. Pelo poder de Neron, surge demônio! O chão aqui, ele se torna sangue e aí emerge daquela sangueira um dragão de 5 cabeças. Beleza, não te amando. Abre as asas, infla uma das cabeças e mete um sopro elétrico em você. Reflexo CD40, destreza CD40 pra reduzir a metade. E você nessa hora lembra do celeirinho? Eu vou jogar só pra mais que vem crítico. 10, você já faz. 28, 30, 39, 43, 46, 50. Amor, você esqueceu sua carta. 64, não sei, 70. Só 70. Tem vantagem, então não sei de destreza. Ah, que bosta de carta. Olha o seu próximo ataque corpo a corpo, a distância ou mágico, com bônus de mais 3 no ataque e no dano. É, querendo ou não, as cartas são desatualizadas pro nosso poderio belo. Sim. É. Não, pra um. Até pra nível 20 normal, é forte mais 3. Mas pra gente, nível 31 já. É, pra quem tem. Eu tenho 65 de CA, não é os 3 que vai fazer a diferença. Murin. Ele ainda fala pra você, Murin. Não siga adiante. Se você abrir a próxima porta, ela será sua ruína. É, tem que jogar o save, né? Constituição. E dá outra carta. Outro 20. Deixa eu ver o que essa carta faz. O ataque de um dos seus aliados causa dano máximo. Teste que tenha resultado em uma. Alternativamente, você pode usar essa carta para lhe dar mais 2 em seu próximo teste de um ataque. E você pode declarar esta escolha, pode rolar o teste ou o ataque. Tá. Então, negócio. Ele fala pra você: não vá adiante, não abra a próxima porta. Será sua ruína, Murin, se você fizer isso. Seus companheiros, eles correm perigo. Os companheiros sabem se virar sozinhos. Eles correm perigo, Murin. O inimigo que eles enfrentam é invencível. Espada montante virando. Eu vou pra atravessar a porta, Jeff. Tá bom. Vai ignorá-lo? Vai ignorá-lo. Passa na área ameaçada. É grande. Sim, eu só dei o pau da sombra. Tá bom. Me dá esse ponto heróico aqui. Tá, Morin, você atravessa a porta então. Aí encontro o Nerão. Ele fala: não! Ore! Você não encontra o Neron. Você encontra outros dois personagens. Meu irmão. Demonião. Com a assinatura de Anix. Aí ele que desenhou? Ele que desenhou. Não, agora. Você abre a próxima porta. Seu pai tá lá atrás. É. A porta aqui, né, caralho? Tá indo nesse sentido. Abra a próxima porta e aí você vê. Essas duas criaturinhas singelas aqui, pô, tá? Só pra agradar vocês. Tá. Provavelmente um vai se mover em horizontal e vertical, é. Que um é a torre e o outro deve ser um peão. Não tem peão faltando. Qual que tem faltando aí mais? Olá, Murin! Finalmente você chegou. A rainha. Eu estava esperando você. Eu sou a rainha. E o meu companheiro aqui é a torre. Eu posso dar uma olhadinha? Pode. Tá, ela não tem qualquer jeito, praticamente. É, ela é normal. Ela caminha normal. É. O outro só caminha na horizontal e vertical. Ai. Então se eu ficar se eu ficar na diagonal, ele não me pega. É, ela é meio burrosa. é meio grande, não parece ser meio grande. Porque ele só vai assim ou assim. Então, tipo, ele não. Vai chegar em você de qualquer jeito. Não, ele vai ter que vir aqui, aí aqui ele não vai, aí depois ele tem que tu. Que loucura. Eu sou a rainha e o meu amigo aqui é a torre. Ela olha pra você e fala: você gostaria de se deitar comigo? E fazer pequenos príncipes? Eu não sou muito fã de rainhas. Ah, que coisa feia. Prefiro sacerdotisas. Sim, nós sabemos, seu taradinho. Mas você vai se arrepender por ter me desprezado. Eu não aceita renunciar bem com a rejeição? É, digamos que não. Só por causa disso vou arrancar as suas tripas. E o meu amigo aqui vai devorá-las. Você só não arrancá-las as suas primeiras. Não vai acontecer. Conforme eu falo isso, eu já divido o machado no meio. Reta da morte. Ô, louco! Ok. Ok. É o turno. É o turno dele. Ah, é o seu turno? É o turno dele. Eu achei que você tinha gastado o turno andando só. Porque você atravessou, eu falei, cara, o cara gastou o turno pra entrar. Não, e se fudeu ali na frente. Eu posso dar sombra. Entrar, bater um papo e tomar dano. É o turno dele. Ah, não, então beleza. Eu achei que ele tinha. Cara, foi muito fazer uma cagada aqui. É o turno dele. Vai lá. Pega a reta da morte e a gente encerra nesse turno. Então, tá. Como tá, ó. Então é o seguinte. É porque perde duas cartinhas, né? Você também perde. Então, ó. Como iniciou meu turno, vou usar essa carta aqui. Essa boa. Certo? Meu turno seguinte, eu vou ter um acerto. Vou ter um crítico automático. Então você não vai agir agora? Não. Ah, eu tenho que. Você não age nessa rodada. É, eu não ajo nessa rodada. Ah, mas você já andou. Então, beleza. Então. É, você vai perder essa carta. Você já fez ação. Ação boa, mas já fez. A carta a gente perde? Perde. Sim. Perde tudo de uma sessão pra outra, cara. Só não perde inspiração. Ô, louco, essa carta perde inspiração. A minha tá, tô perdendo aqui, tá diminuindo. É só você usar. Então. Eu uso aquela magia lá, mas não, eu nem uso minha inspiração mais. Ah, não. Não, não, não dá nada, vai mudar muito. Vai mandar a reta da morte, então. Vou. Então vai. É, porque não vai, já andou, então já fez tudo, já vai perder a carta mesmo, vai ter outra coisa. Tipo. Então vai, vamos lá. Vai acabar com o corpo, vou recuperar o anel. E posso feitiçar. Cadê? Reta da morte. Chama o pro de destreza. Aqui, pra reduzir o dano na metade. Não pode dar confiança. Não pode. E o dano é 10 de 10. De 8 de fogo. Mais 2 de 8 cortante. Mais bônus de força. Mais o bônus da força. Então. Não tá bom. Cadê o que tá com o rolador de... Quanto que é? Rolador automático aí. Todo mundo tem rolador aqui agora. Quanto que é o 10 de 8. Pega aí, Bredão. Eu faço. Mais... Tá. Mas, então seriam 12 de 8. 10 de 8 de fogo. E 2 de 8 cortante. Mais o bônus de força. Tá, deu 50 os dados. A força é. Vamos na minha força é 10. 60. É 6 cortante, 44 fogo. Isso onde quem? Você faz um teste de. Acredito que pega os dois. Aqui tá escrito aí não. Ah, pega nos dois, é, né? É 15 metros de comprimento com 3 metros de largura. Tá, 3 de largura e 2 quadrados. É. Pega um pouquinho de cada um. Ok. Joga no meio. Pega nos dois então. Você faz o save for destreza pra reduzir o dano na metade. Então é 16 e 44. 16 cortante e 44 fogo. Tá. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Você tá dando uma ida e dando uma volta, né? Os dois machados vão, aquela reta mortal. Fogo, lava, derretendo o chão, passando por tudo. A rainha, ela... Para me ferir, primeiro tem que me atingir. E aparece atrás de você. Ela se move numa velocidade igual você nunca viu. Talvez já tenha visto, mas ela se move bem rápido. Na Toff. Na Toff. E a reta vai em direção à torre. Contudo, bate. Qual que é o dano? Que tipo de dano que causa? Fogo importante. Tá. Fogo importante. Poder máximo, né? Só se, não, acho que não é automático. Só se ele falar que vai usar. Bate o machado no peito dele. Uma das metades do machado bate no peito dele e fica parada. O outro continua. E aí vai até o alcance. Aí volta os dois machados e se juntam. Paga na sua mão. Esse demonião aí, enorme, maior do que você até, ele olha assim e ele não tem qualquer ferimento. Ganha fogo. E ele começa a andar na sua direção. E cada passada que ele dá, vai estremecendo todo o castelo. Como se fosse realmente uma torre andando em direção a você. É, o cara deve ser durão, mano. Deve ter feito 16 de dano, não é nada. E o fogo nem mude. É alguma coisinha por aí. Mas vocês só saberão na próxima sessão. Você saberá quando é o Murray apanhar. O Murray vai apanhar um pouquinho aí. Antes de terminar, ação bônus, vou usar. Você já usou o passo do o teleporte. Ação bônus, ação bônus? É. Passo das sombras, é. Ah, é. E usar o retomar, retomar fôlego. Retomar fôlego? Certo. Mas eu uso na próxima sessão. Captei. É óbvio, né? Tá um D20 a mais aqui. Tá roubando o D20 de alguém, né? É, tá derrubando o meu. Não, é que eu tava os dados aqui, eu só juntei, nem vi a cor. Né? Mas não tá entrando. Cadê o meu? Esse aplicativo é muito massa. Vocês querem ver? Da iniciativa. Deixa eu pausar aqui a gravação, peraí. Ninguém tá vendo uma borracha preta?